esse tipo de coisa o contador normalmente que resolve, entendeu? Mas eu já estou aqui alertando para esse problema que acontece com toda a população. Precisamos tomar cuidado e fazer o nosso imposto de renda certinho. É verdade. Alô? Sim? Fala, Gaveta. Beleza, cara? Fala aí, Guga. O que tu manda? Cara, eu sei que você tá de férias aí, mas eu tô precisando da sua ajuda num problema que eu tenho aqui. Claro! Adoraria ajudar você no meio das minhas férias. É rápido, cara. É o seguinte, eu vou fazer o meu primeiro jabá da Alura. Ô, garoto, isso eu tô acostumado. Você tem muita experiência nisso. Eu acabei de lançar o meu primeiro curso da Alura, né? Vai ser um curso onde eu vou falar como transformar o seu canal do YouTube, como tratar ele como um negócio. É um curso todo voltado pra isso. Eu falei um pouco lá no Nerdtech 27 sobre isso, no papo que eu bati lá com o Alexandre, com o Paulo, não sei se você ouviu. Aham. Mas vai ser um curso sobre essa história. Como você já fez muito jabá pra Alura, eu tenho umas dúvidas aqui e tal, eu queria ver se você me ajuda. Claro, te ajudo 100%. E eu vou fazer esse curso. Não, eu vou transformar meu canal num negócio, o que tu acha? Tá boa, né? Eu acho que é uma boa ideia. Mas então, esse vai ser meu primeiro curso da Alura, né? Vai ter um outro que a gente vai fazer depois. Quando você fala isso, você fala sobre todos os seus cursos ou você fala sobre aquele que acabou de sair? Como é? Eu falo mais sobre aquele que acabou de sair, passo rápido falando dos outros. Eu falo que tem outros cursos de tecnologia e tudo mais. Mas eu vou falar o seguinte, você tem que chamar a atenção do Paulo da Alura. Uhum. Tá? Porque você, é o teu primeiro curso, acho que você tem que chamar a atenção do cara. Então, assim, a minha dica, tô te dando um dicão, tá? Um negócio que eu ia fazer agora. Uhum. Eu, se eu fosse fazer, faria toda a propaganda com a voz do Pato Donald. Por quê, cara? Porque aproveita que você tá em Orlando, Miami. Você pode ir pra Disney, inclusive. Bota a conexão picotando um pouco. As pessoas vão te ouvir assim, sabe? Mas é legal, é diferente, é um negócio inovador. Fala assim, Paulo, isso aqui é um novo sucesso, o cara é tão agitado que ele tá fazendo no meio da rua, o negócio é mágico. Sei. Eu recomendo, cara. E faça pelado porque vai te dar energias. Sabe, você vai pegar energia do chão, da terra. É muito bom. É assim que eu faço, na verdade. Eu gravo todos os jabás da Alura. Eu gravo pelado e eu boto a minha roupa digital depois no After Effects. Cara, bem que eu tinha reparado, eu achava uma coisa um pouco estranha. Tá, mas peraí, deixa eu treinar então, olha só. É que eu não sei imitar o Pato Donald direito, cara. Ele é muito fã do Pato Donald. Não, então faz a voz do Darth Vader. Pode ser, tá na Disney também. Ah, entendi, então tá. Então, deixa eu... Uma coisa que ele pediu pra eu falar é pra falar que a Alura tem vários cursos de marketing digital. Isso. Desde os mais básicos, assim, tipo AdWords, Facebook, social media, até algumas coisas mais profundas, tipo conteúdo, blog corporativo, SEO, branding, um monte de coisas relacionadas a montar uma estratégia de conteúdo. Eu vou tentar falar isso na voz do Darth Vader e aí você me fala se fica bom, tá bom? A Alura tem marketing digital, AdWords, Facebook, social media e coisas de conteúdo. Ficou bom assim? Cara, você parece um mergulhador desmotivado. Mas tá ótimo, ó. Tá inovador. Tá bom. Outra coisa que ele pediu pra falar é que a Alura, ela é pioneira em trabalhar com marketing de conteúdo, né? Porque ela faz todo esse negócio com o Jovem Nerd lá, tem o Nerdtech, tem o Nerdologia Tech. Sim. Faz bastante coisa lá com o canal do Gaveta também. Então... Isso. Eu acho que uma coisa que faz sentido aqui é você falar assim, ó, a Alura é especialista em marketing de conteúdo porque ela faz isso há muito tempo com muito sucesso, né? Então, faz sentido a gente falar isso. Como você acha que... Darth Vader eu acho que não foi muito bom, então tem alguma outra dica, assim, que eu posso tentar? Eu tô falando isso tudo porque eu já estou aqui na Disney, tá? Então... Entendi. Eu faria com a voz do Mickey, assim... Vai, fala aí. A Alura é pioneira em trabalhar com marketing de conteúdo. Assim? Isso, tá ótimo. Eu nunca vi você fazendo isso. Eu não acho que ele vai realmente aprovar essas coisas. O Paulo da Alura. É porque inova... Não, mas olha só. Todo vídeo meu eu tento inovar. Ah, tá. Não, é verdade. Todo vídeo meu que você vê da Alura, eu tento fazer um negócio diferente, um negócio louco. Isso eu ainda não tinha feito, mas ó, é um dicão que eu tô te dando que eu ia fazer. Tô dando essa ideia pra você fazer por mim, pra você brilhar, entendeu? Tá bom, porra. Porque eu sou muito teu amigo. Valeu, cara. Puta, valeu, cara. Eu tô fazendo isso pra mostrar pra você o quanto eu tô feliz por você pedindo essas coisas durante as minhas férias. Então eu tô te dando o dicão. Entendi. Eu sei que você tem que voltar aí pro Mickey, mas última coisa. Eu preciso dar o link pra você se inscrever, porque você sabe, né, na Alura, se você se inscreve, você tem direito a fazer todos os cursos. Não é, tipo, você não tem que comprar um curso de cada vez. Você entra lá, tipo, Netflix. E eu tenho que dar o link agora. Isso. Como você acha que é a maneira matadora de dar o link? É cantando ópera. Ok, deixa eu testar aqui e me fala se ficou bom, tá? alura.com.br/promoção/GugaCast. Excelente. Esse é um presente não só que eu tô te dando, mas eu tô dando um presente pra todos os seus ouvintes que ouviram essa nota esticada no headphone. Tá, isso é um presente do Gazeta pra vocês aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar essa conversa e pôr no programa, porque eu acho que foi tão bom. Ah, tudo bem, tá ótimo, tá beleza. Beleza? Então, só, já que tá gravando a conversa, manda um beijo pros seus ouvintes aí e fala pra eles assim, gente, eu tô na Disney e vocês não. Eles vão passar uma hora e meia com você aqui agora. Ouçam, divirtam-se. Valeu, cara, aproveita as férias aí. Valeu. Falou, abração. Obrigadão. Tchau. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, e hoje comigo, o maior youtuber de todos os tempos. O dono do YouTube, o cara que determinou a linguagem do YouTube brasileiro, Anderson Gaveta. Aê! Ah, tô esperando que tu fale outra pessoa. Aê! Olá, pessoas! Não é possível. Quem lhe chamou, cara? Porra! Quem é esse cara? Eu quero falar com ele. E do outro lado do ringue, como sempre, meu querido irmão Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E hoje a gente tá aqui pra conversar sobre o Gaveta, sobre histórias malucas da vida dele. Cara, poucas pessoas nesse mundo têm tantas histórias malucas e que se estendem e que vão se desenrolando em outras histórias malucas como o Gaveta. Sério? É, cara, você é um cara conhecido por isso, né? Sim, sim. Metade é inventada, entendeu? Então eu vou inventando pra... O importante é a ficção, o importante é funcionar a história. Alimentar o mito. Exatamente, ela não é tão legal. É porque depois que eu contei a minha saga do joelho, quando eu quebrei o joelho, viu que a história se enrolou muito, né? É verdade. Isso, eu tô com a história nova agora, que é a história de eu ter emagrecido rapidamente, em poucos meses. E é uma história muito legal, porque eu operei, eu emagreci, murchei e perdi a graça. Pois é, né, cara? A graça tava na gordura. Total, total. Era o que me dava alegria. Quem poderia imaginar isso, né? Se você soubesse... Cara, eu tô alimentando isso, mas ao mesmo tempo eu fico... As pessoas só falam disso agora. Todos os lugares, todos os vídeos. Eu posto vídeo em outros canais. É vídeo meu no meu canal, é vídeo vai pra Ubisoft, não importa. Tá sempre o pessoal falando, nossa, Gaveta, nossa, tá murcho, nossa, o tamanho da cabeça, parece um fósforo. É só essa porra agora. É só essa porra. Mas eu tô preparado, eu me preparei meses psicologicamente pra isso. Você tem que fazer uma coisa pra desviar a atenção. Você tinha que usar um cabelo comprido e loiro. Bota o pau pra fora, né? Fica sacudindo. Olha só! Cresceu, inclusive, olha! É, você foi longe demais, cara. Cara, foi mal, foi mal. Se me deixar, é Andrés Hell. É, eu já ouvi a história de um cara, ele tinha um professor, e esse professor tinha um bigode, barba, bigode, Dom Pedro, sabe? Dom Pedro II? Vem a costeleta e junta no bigode e não tem barba, né? E aí os alunos só falavam daquilo. Os alunos sempre comentavam, ah, lá vem o Dom Pedro, lá vem barba, não sei o que e tal. E aí um dia esse cara chegou pra ele, falou, esse cara era meio abusado, ele chegou e falou, professor, ele era carioca, ele falou, professor, essa sua barba é muito escrota, cara. Por que que você deixa essa barba assim? Aí o cara falou, é pra ninguém perceber que eu tenho um braço mais curto que o outro. Caralho. E aí ele olhou e reparou. Pela primeira vez na vida, ele falou, caraca, é mesmo. Ele deu total razão. Assim, que ótimo, você tá com uma cara de idiota. E eu não reparei que o seu braço é um pouco mais curto. Funcionou. Não, não, não, sacanagem. Mas olha só, eu não posso, o lance do cabelo é o seguinte. As pessoas inclusive estão falando que eu tô raspando o cabelo. É porque como eu emagreci 738 quilos em 3 meses, o meu cabelo começou a cair. Ah, rola muito. Não cai, ele fica ralo, ele... Sei. Tá crescendo pouco. Então ele tá mega ralo, então eu tô raspando o cabelo de propósito. Então as pessoas, eu falo assim, ah, estilo, agora eu sou um cara magrinho, cabelo... Não, não, mentira, meu cabelo tá ralo, eu tô raspando. Porque tá meio Minion, sabe? Sei, mas você pode usar uma peruca. Você devia usar uma peruca loira, tipo um metal, entendeu? Já que você é um guitarrista do metal, você podia ter um cabelo, sabe, de rodar o cabelo assim, quando... Cara, eu sempre quis ter um cabelo grande justamente pra poder rodar na hora que eu tava tocando. Eu já falei, né? Eu acho que eu gravei um programa contigo. Uhum. Que eu falei que eu deixei o cabelo crescer achando que eu ia ficar um Kirk Hammett, Martin Friedman. E eu virei o Luiz Caldas. Ficou muito escroto. Muito escroto, né? Assim, não ficou legal. Você sabe que eu tive, né? Eu tinha o cabelo compridão, assim, até cintura e tal. E aí, a vez que eu fui fazer isso, eu fui tocar com os amigos que tocavam Pantera e tal. Eu falei, puta, agora é a hora, né? De rodar o cabelo daquele jeito. E eu jamais consegui ter a coordenação motora de tocar e rodar a cabeça daquele jeito ao mesmo tempo. Era ridículo. Aí tu ficava meio que tremendo, assim, tipo um ataque epilético. É, exato. A paleta no baixo ficava rodando só, né? Só rodava. Ela não ia pra cima e pra baixo, ela rodava. Cara, eu não tô... Exato. Eu não tô com inveja do teu cabelo, eu tô com inveja de você ter arranjado uma banda pra tocar Pantera. Só isso daí eu já tô com inveja. Pô, foi maneiro. Porque eu nunca achei ninguém pra tocar Pantera. A galera aqui só queria tocar outras paradas, sei lá, Raimundos. Mas Raimundos é legal também. Então é uma frustração minha. É legal, eu gosto também, mas eu queria tocar Pantera. Bom, olha só, antes da gente contar as histórias do Gaveta, a gente tem um jogo. E como o Gaveta é um cara que faz parte da turma dos meus queridos amigos do Jovem Nerd, a gente trouxe aqui de novo um jogo muito querido por todo mundo, uma homenagem ao Nerdcast que a gente faz aqui, chamada Nerdcast ou Samba Enredo. Lambda, lambda, lambda, nerds! Gaveta, Nerdcast ou Samba Enredo é o seguinte, eu vou falar um título e você tem que adivinhar se ele é um Nerdcast ou se ele é um Samba Enredo. Excelente. É muito mais difícil do que parece. Se você acertar, se é um Nerdcast, se é um Samba Enredo, você ganha um ponto. E aí tem outro que é o ponto da criatividade. Se você der uma explicada como foi o desfile desse Samba Enredo ou como foi esse Nerdcast, você pode ganhar mais um ponto, beleza? Tá, eu tô um pouco inseguro se eu vou entender, mas vambora. Eu não quero te intimidar, mas eu devo dizer que eu sou o atual campeão desse jogo, que teve exatamente uma edição, e eu ganhei da Portuguesa. Caralho! Porra, cara, eu sempre escutei tudo de Nerdcast, tudo de Nerdcast, só que ultimamente eu tenho trabalhado muito e eu não tô escutando direito. Então, alguns eu pulei. Mas você assistiu todos os desfiles de escola de samba? Depende, até 1994, sim. Sim. Com a ascensão da mocidade independente de Padre Miguel, você parou. É. Isso, 95, pronto. 95 não foi Salgueiro campeão? Explode, coração, pronto. Aí, até aí eu sei, acabou. Que escola você torce, Gaveta? Todo carioca torce pra uma escola de samba. Que escola você torce? Salgueiro. Salgueiro, muito bem. Salgueiro mesmo. Tem uma parte muito complexa e um pouco complicada desse jogo, que é a última rodada vale 1 milhão de pontos. Tá bom. Então você tem que ficar atento a isso, tá bom? Vamos lá, vou começar. Tudo bem. Pode ser que tenha títulos de escola de samba de São Paulo também, que é um pouco estranho, mas faz sentido. A vida como ela é, bonitinha, mas ordinária. Esse é o título. Certo. Isso é um Nerdcast ou isso é um Samba Enredo? Esse é muito difícil de saber, né? Porque tanto pode ser um Nerdcast de coisas da vida, como pode ser um desfile de escola de samba em homenagem ao Nelson Rodrigues. Ou pode ser um Nerdcast com o Sr. K em homenagem ao Nelson Rodrigues, porque ele é o maior conhecedor de cinema nacional do universo. É verdade. Eu voto que é um Samba Enredo. De uma escola que é a Viradouro, e ela fez uma homenagem ao Nelson Rodrigues. E aí nesse desfile teve várias alas em homenagem aos romances que ele escrevia. Tem uma ala que era uma homenagem às crônicas de futebol que ele escrevia, que eram muito famosas também. E aí tem jogadores de futebol lá. Esse desfile deve ter acontecido na época que tinha uma minissérie da Globo. Então, provavelmente, tem a Alessandra Negrini desfilando em trajes mínimos. Boa. Boa. Essa tem que ser a resposta. E eu acho que, como é Nelson Rodrigues, tem que ter um grande carro alegórico só com cunhadas. Excelente. Chamando carro das cunhadas, e aí tem várias mulheres gostosonas e uns velhinhos. E é isso aí. Ok. Excelente. Gaveta, qual a sua resposta? Um Nerdcast ou um Samba Enredo? Cara, é um Samba Enredo. Eu não vou conseguir fazer uma descrição melhor do que ele. É porque o Rafael é o maior carnavalesco podcaster do universo. Sim. Exato, exato. Eu vou dizer que ele falou que foi a Viradouro. Eu acho que foi alguma escola que veio do grupo de acesso e fez lá o desfile. Ele foi aí na meio de manhã, então assim, ele não teve o clima da noite. Teve que cair à noite, sabe, pra ficar mais... Soturno, não ficou tanto assim. Tô sentindo esse desfile, tô sentindo. Aquele primeiro que passa, né? Isso, é, exato. Ele foi todo encenado. Muito choro, muita empolgação. Ele não foi só sambada, ele foi muito chorado, era muito, muito drama durante todo o desfile. Foi um pouco triste, mas foi legal. Só isso. Só pra complementar, eu mesmo desfile dele, tá? Mas só pra complementar. Mas, então, o seu também era sobre Nelson Rodrigues. É, mas qual foi a escola que você falou, Gaveta? Eu falei que veio do grupo de acesso. Não, foi Estácio de Sá. Estácio de Sá. Bom chute. Ótimo palpite. Posso dar o resultado, então? Pode. Vocês dois acertaram. Aí. É um samba enredo. Essa foi mais ou menos fácil, vai? Pra começar. Então, eu vou dar 2 pontos pro Rafael, que ele acertou tudo. É, foi a Viradouro. Caralho. Caraca! E eu não vou pesquisar aqui, mas eu quero conviver na realidade em que teve esse desfile aí da Alessandra Negrini. Então, 2 pontos pro Rafael. Yes, yes! E 1 ponto pro Gaveta. No meu tinha Mel Lisboa. E se tiver Mel Lisboa de verdade? O placar desse programa tinha que ser Rafael, 2, né? Uhum. Gaveta, 1,5. Vamos pro próximo, hein? Manda ver. Malandro é malandro, mané é mané. Esse é o título, é só assim. Cara, isso é um samba-enredo. Isso não é um Nerdcast, porque anos de convivência com a pessoa chamada Azaghal, Jovem Nerd, eu sei que ele vai querer fazer um plot twist no título. Então, eu vou dizer que isso daí é um desfile da Mangueira. Esse é um desfile da Mangueira, um desfile... A comissão de frente, ela é toda orquestrada pelo o dançarino. Qual é o nome dele? Carlinhos de Jesus. Eu sou muito ruim com nomes. Carlinhos de Jesus fez a abertura, ele tá fazendo a comissão de frente, ele vem fazendo aquele mesmo giro dele, ele tá girando até hoje, ele tá girando, ele dorme girando. Então ele tá fazendo esse giro, começou assim, foi um desfile muito bonito, foi um desfile muito elegante, sobre o malandro, sobre Bezerra da Silva. Ok. Sobre malandros do Rio de Janeiro, sobre a Lapa, teve Bezerra da Silva, mas foi da Mangueira. Esse desfile só não foi perfeito porque o penúltimo carro quebrou, tá? E aí ficou enguiçado no meio da avenida. Mas a galera cantou e empurrou a escola pra finalizar. Empurrou, e aí tinha uma ex-BBB lá em cima que ela caiu, tropeçou, machucou a perna, saiu xingando. Mas deu tudo certo no final. Ela só engessou e acabou. Foi um ótimo chute. Foi excelente. Aprendeu o jogo rapidamente. Vamos inventar merda comigo mesmo, né? Rafael, malandro é malandro, mané é mané. Nerdcast é samba enredo? Eu acho que esse é um Nerdcast. É um Nerdcast sobre estilo de vida. Uhum. E eles falam justamente sobre o que é malandragem e o que é vacilo. Uhum. E ele é com a participação da Portuguesa, da Senhora Jovem Nerd e do Senhor K, escrotizando geral. E aí eles falam coisas que são coisas de malandro que eles acham babaquice, né? Tipo fura-fila e tal, e eles ficam falando que as pessoas são escrotas. Mas eles falam também do que é você ser mané. Você dá mole em determinadas situações, e aí chama atenção, o Senhor Caio aparece e fala, olha, o que faz o malandro é o mané que quer ser malandro. E aí ele vem com alguns exemplos do cara tentando passar os outros para trás e sendo passado para trás, e o Senhor Caio escrotizando geral. Você tava indo bem, mas eu acho que nesse final aí você se perdeu. Ah, tá bom. Mas ele me convenceu, sabia? Ele me convenceu. Ele falou com tanta propriedade que eu falei, caraca, pode ser mesmo. Pode ser mesmo, ué. É um Nerdcast. Rafael acertou. Ai, yes! Caraca! Tem realmente um Nerdcast sobre esse assunto. Rafael, embora você tenha acertado os participantes, eu acho que você foi muito longe na explicação. É algo mais simples. É um Nerdcast sobre trambicagem, sobre uns golpes que eles deram aí na vida ou sofreram aí na vida. Mas foi, de fato, com o Senhor K, a Portuguesa e o Tucano. Tucano e o JP. Cara, foi exatamente o que eu falei. Eu exijo os 2 pontos. Não, você só vai levar 1 ponto. Rafael! Que absurdo, Silvio Santos! 3! Que absurdo! Eu acertei tudo! Não, você errou, cara. Não teve nada de... Não, foi outra coisa. Posso ir pro próximo? A Aurora do Renascimento. Cara, tudo pode ser os 2, cara. É impressionante. Essa foi uma das suas grandes sacações na vida, Gustavo. Você é o primeiro, Rafael. A Aurora do Renascimento. Nerdcast ou samba enredo? A Aurora do Renascimento, eu acho que é um Nerdcast. Okay. Um Nerdcast de história com Tucano, JP e Eduardo Spohr. E eles falam sobre uma fase específica do Renascimento. Porque os Nerdcasts de história ficaram mais específicos, né? Eles não falam de temas assim, Renascimento. Aí eles estão falando só da Aurora do Renascimento. E aí eles dão exemplos do que foi, onde que geograficamente isso se inseriu e, sei lá, fazem piadas com Leonardo da Vinci. Cara, eu gravei um Nerdcast de história. Ah, é mesmo? Eu senti um upgrade na minha vida. Caramba, põe no LinkedIn agora, que agora você é um scholar. É, vou colocar. E eu tô longe disso. Eu já falei pra eles assim, quer gravar Nerdcast comigo? Me chama pra tema bosta, tema zoado. É isso que eu sei render. É a minha área. Esse é o meu time de elite, é o Nerdcast de... é o Nerdcast de bobagem, é. De falar merda. É, que eu falei pra ele, ele fica me chamando, não, vamos gravar Douglas Adams, não sei o que. Eu falei, não, cara, você tem que me chamar pra Nerdcast pra falar merda. Eu sei falar merda, eu nasci pra isso. Mas e aí, você acha que Aurora do Renascimento, Gaveta, Nerdcast é seu enredo? Eu tô um pouco indeciso com esse título também ser um Nerdcast. Mas eu tô lembrando, assim, esse nome é familiar, por isso que eu tô achando que é o Nerdcast. É o Nerdcast. Ok. É o Nerdcast, foi com um time de história, mas teve o JP no meio. Uhum. E o Tucano. Uhum. Eu não sei se eles são necessariamente o time de história. Eu não sei se eu vou conseguir descrever isso daí tão bem, mas eles de fato fizeram muitas zoeiras. Eu posso prever uma coisa, a Azaghal ficou calado o programa inteiro. Inteiro. Ele falou abertura, falou um negócio lá no meio e ele fechou com a piada. Pronto. É a certeza que eu tenho no Nerdcast. Pronto. É isso. Ok, vocês dois acertaram. Aê! Então com isso fica... E eu vou dar dois pontos pra cada um, porque vocês dois focaram na história de que o JP participou. Aí, ó. Tem escrito na descrição, Rafael, ele foi sobre tudo que rolou na Renascença. Olha aí, ao contrário do que eu disse. É. Mas agora eu vou tirar os dois pontos, porque eu posso fazer isso. Agora fica 5-3, ok? Beleza. Nesse podcast, conheça o Bolsa Renascença, descubra que a Idade Média ou Medíocre não foi tão ruim assim, convirja para o Ponto de Fuga e esgote as piadas com tartarugas ninja. Essa é a descrição. Vamos mais um? Vamos mais um. Esta noite levarei sua alma. Nerdcast ou samba enredo? Esse é um samba enredo. Ou não. Meu Deus do céu, que dificuldade. Não, eu acho que isso é um samba enredo. É um desfile da Imperatriz? Não. Da Mocidade. Da Mocidade Independente de Padre Miguel. É um desfile dela sobre os filmes de terror. Né? Fizeram um desfile sobre os filmes de terror. E aí tem várias figuras clássicas. Mas como foi um desfile mais velho, aí Chico Anísio participou lá como... aquele vampiro. Bento Carneiro. O vampiro brasileiro. Isso. O vampiro brasileiro. Tinha o Zé do Caixão. Aí. Importante falar, o Zé do Caixão tava nesse desfile aí, tá? É, mais uma vez, uma outra ex-BBB também... com uma maquiagem bizarra, tava lá desfilando. Eles tinham uns fantasmas pendurados, né, que vinham nos carros alegóricos. Um desses fantasmas rompeu o cabo, ele caiu, foi um acidente horrível. Horrível, ficou sujo de vermelho. Mas ninguém reparou, porque era terror, então o pano branco ficou sujo de vermelho, acharam que fazia parte da coisa. Seguiu. Ouvi uns gritos, mas o samba enredo estava muito alto, as pessoas não conseguiram ouvir os gritos, só depois no dia seguinte souberam que o cara tinha fraturado a perna, mas não tem problema não. É, então rolou esse tipo de desfile. Cara, agora que não. A comissão de frente ela tinha um caixão, saía, a pessoa saindo de um caixão, era uma múmia e tudo mais. Cara, que genial, Gaveta. É, foi. Vinha a múmia, saía e andando, porra, era do caralho. Porque misturava um negócio meio Thriller do Michael Jackson, boa, entendeu? Tinha um lance Thriller do Michael Jackson ali no meio. Tinha ala dos zumbis, tinha ala das múmias, ala dos vampiros. Então teve todo esse aparato, assim. Foi bem legal. Fizeram homenagem a alguns filmes de terror clássico do cinema. Mas foi só isso daí. Ela não ganhou nada, não foi campeã, mas foi boa. Foi rebaixada, não? Também não. Não, também não foi rebaixada, não. Provavelmente ela desfilou no desfile das campeões. Em sexto lugar. Pronto. Excelente. Rafael, quando podcasts e canais do YouTube virarem escolas de samba, você tem um adversário à altura aí. Tenho. Que foi genial, cara. O lance do caixão na comissão de frente... Foi muito bom. Você devia ficar com medo aí agora. Não, e a dancinha da comissão de frente ser meio Thriller, eu achei... Porra. Achei importante. É importante, sim. Eu acho que é um podcast, um Nerdcast, e eles falavam mesmo sobre filmes de terror, mas eles chamaram o Sr. K e chamaram também um produtor de cinema brasileiro que faz filmes de terror atualmente. E aí eles meio que entrevistaram esse cara para saber como que era esse negócio, mas eles iam pontuando falando de filmes clássicos e engraçados, tipo os filmes do Zé do Caixão. E aí eles... iam montando as piadas em cima disso, mas trazendo conteúdo falando de cinema nacional, e aí falando todos os caras bons que tem, todos os filmes recentes que saíram que não tem lugar, mas várias dicas de como assistir no YouTube e como apoiar essa galera. Ok. Ok. Todo mundo aqui tem chance de uma carreira com o Caravalesco ou pauteiro do Nerdcast. Essa noite levarei sua alma, dessa vez os pontos vão para o Gaveta. Ah! Opa! 2 pontos, que cara, foi na lata, só errou a escola e errou a época, foi em 2011 agora, acho que o Chico Anísio estava morto já. Ah. Mas foi bem isso aí, inclusive a descrição é falar sobre as histórias de terror e levar brincadeira e humor para a avenida. Isso é época. Se o Jovem Nerd estivesse aqui, ele ia falar assim, ah, mas é um terrir, é um filme de terrir. Nossa, não, ele, se o Jovem Nerd estivesse aqui, ele ia falar terrir, mas ele ia falar um termo em inglês que representa terrir. Não, não, ele fala em português mesmo, que é pior. É um Strumpfeiland. É. Ele sempre fala os termos em inglês. Isso é um Kimmichkofneiden. Tá bom, Jovem Nerd. Quando eu fui pra Disney, o Jovem Nerd, eu encontrei o Jovem Nerd na Disney. Então ele foi o meu guia da viagem. Uhum. Você já viajou com ele 1000 vezes. Ele tem uma alma de guia. Sim. De turismo. Ele tem uma alma de guia de turismo. Tem, ele tem. Ele vai falando, não, aqui o Walt Disney construiu, não sei o quê. Olha, aquele canto ali, o Walt Disney fez o seu primeiro cocô. Ele fez ali, botou ali. Não sei. Ele vai falando tudo. Nada a ver. Só um outstab. Deixa eu só te perguntar uma coisa, nada a ver. Qual foi a escola? Unidos da Tijuca, em 2011. Ah, ok. Ok, última rodada, hein? Tá empatado o jogo agora, certo? Foram 2 pontos pro Gaveta, 5-5. Última rodada valendo 1 milhão de pontos, mas nem precisava, hein? É emocionante até o fim. Quem é primeiro? Rafael, né? Sou eu. Tá bom. Se todo mundo acertar ou todo mundo errar, eu vou determinar o critério de desempate na hora da minha cabeça. Tá bom. Tá bom. Ótimo critério. 61 anos de República. Eu acho que é um samba enredo. Uhum. Acho que é um samba enredo de uma escola de samba de São Paulo. Uhum. Que é a Gaviões da Fiel. Uhum. E eles fizeram um samba enredo. Quando completou 61 anos de República, teve algum cara que fez alguma parada louca em São Paulo. Uhum. Tipo, construiu um viaduto, sei lá. Uhum. E ficou famoso por isso. E aí a Gaviões da Fiel homenageou esse cara. E aí tem figuras históricas no desfile. Uma homenagem à Praça da República, que eles conectam de alguma forma, uhum, a esse evento. E podia ser só sobre ela, né? Porque o Samba Enredo tem isso também, né? Pra contar histórias da Praça da República. Isso, isso. Ou então da Estação República do metrô. É. Era um desfile sobre a estação de metrô. O grande destaque é que teve um carro alegórico e que nele tinha o Marechal Deodoro, que era ninguém menos do que Tony Ramos, usando uma barba branca. E aí ele ficava tirando a espada, acenava pra todo mundo, botava a espada, tirava a espada, acenava pra todo mundo. E aí foi muito divertido o desfile. E a Gaviões ficou em segundo e rolou um quebra-quebra por causa disso. Foi uma boa história. Gaveta, pra vitória ou pra derrota, hein? É, vamos lá. Cara, então, o nosso destino vai ser decidido por você. Porque eu também acho que é um samba-enredo. Ok. Eu não lembro desse número ser título de Nerdcast. Uhum. É, então eu tô achando que é um samba-enredo. Eu acho que é um desfile antigo. Assim, eu não sou bom de cálculo. Eu não sei quando foi a Proclamação da República. Uhum. Pra saber 61 anos pra frente, quando foi? Foi em 1889, não foi? Foi, 1889. É no Rio, é um desfile do Rio de Janeiro. Mas é um desfile velho. Um desfile já aconteceu há muito tempo atrás. Você acha que ele aconteceu exatamente aos 61 anos da República, é isso? Eu acho. Que foi em 1950. Uhum. Não, foi um pouco depois, foi na década de 70. Eu não sei. Foi o Império Serrano que fez esse desfile, tá? Aí, agora eu tô sentindo firmeza. Eu fui Império Serrano. O foda, quando você falou aí que foi o Marechal, foi o Tony Ramos, eu pensei imediatamente no Paulo Betti. Acho que tinha que ser o Paulo Betti. Talvez esse seja o desempate aqui. Mas o Paulo Betti estava meio novo nessa época. Não sei se pode ter sido o Paulo Betti. Nem o José de Abreu estava tão velho nessa época. Bom, deixa eu pensar. Não sei. Foi, alguém teve um Marechal aí também. Teve a Proclamação da República. Tiveram canhões no desfile. Oh, boa. Fazia um barulho, bah, explodia, as pessoas tomavam um susto. Como era no Rio de Janeiro, as pessoas já deitavam achando que era tiro. Mas não, só fazia a parte do desfile, saía confete de dentro dele, era legal, assim. Esse desfile ele foi uma revolução pra época, porque teve um show de pirotecnia que não tinha ainda, então ele veio revolucionando. Pela primeira vez nesse programa eu posso falar que não teve ex-BBB, porque não existia BBB na época, então não tinha isso. É, no máximo uma Miss Brasil. Não, tinha chacrete. Chacrete. Tinha um chacrete. Esse desfile tinha um chacretes. A Gretchen tava no desfile, tá? rodando loucamente. 1950. Não, 50 não. É década 70, de 70. 70. É década de 70. Se bem que a Gretchen é de 80, tudo bem. Tá ali no meio, tá ali no meio. 70, tá ali no meio. Eu tô avançando no tempo. Eu acho que a Gretchen tava e já tinha feito uma plástica. Já tinha feito pelo menos uma, né? E o Paulo Betti tava ali realmente como marechal. E o desfile, ele foi antológico. Uhum. Ele foi antológico, ele foi realmente muito celebrado, muito comemorado. E a Império Serrano foi campeã, tá? Foi campeã. Foi uma festa em Madureira. Foi uma festa em Madureira maravilhosa, voltando lá com o título. Fecharam a rua em Madureira, o Mercadão de Madureira parou. Pegou fogo também uma certa área lá do Mercadão de Madureira. Mas acho que valeu a pena. O título deixou o povo com um sorriso na boca. Lavou a alma. É isso que importa. Lavou a alma. No dia seguinte, a manchete, lavou a alma. Isso, isso. A Imperatriz, que vinha como favorita, choveu pra cacete no desfile dela, ela perdeu. Mas só pela chuva? É, porque estragou os carros, aí quebrou dois carros, foi uma desgraça. Na resposta do Gaveta, sempre tem um carro quebrado. É. Sempre tem um carro quebrado. E sempre tem uma ex-BBB. Nesse caso aí, eu adaptei pra Gretchen. E no caso, se a Imperatriz perdeu, é porque ela fez um desfile técnico. E o desfile da Império Serrano teve mais garra. Isso, exatamente. Ela fez um desfile pra agradar os juízes e não teve realmente emoção. A plateia não cantou junto. Né? No Império Serrano as pessoas já estavam chorando com a República. Meu Deus do céu, olha só. Então, foi tudo isso daí. Gerou, foi perto das diretas já. Então, rolou toda aquela comoção, entendeu? Bom, olha só. Bonito. Já que vocês responderam igual e o jogo tem boa chance de empatar aqui, vou dar uma pista e dar a chance de um de vocês, ou os dois, mudarem a resposta de vocês. Uhum, tá bom. Esse Nerdcast, ou desfile de escola de samba, ele tem esse nome porque ele é sobre Getúlio Vargas. Ele é especificamente sobre o governo Getúlio Vargas, a era Getúlio Vargas. Por isso são 61 anos da República, porque ele fala de uma época específica. Com essa informação, alguém quer mudar a resposta? Eu ainda acho que é um samba enredo. Só mudaria realmente a história. Mas eu digo que teve Getúlio Vargas e foi o Diogo Vilela. Não, ó, todo mundo sabe que o Getúlio... Todo caracterizado. O Getúlio Vargas é o Tony Ramos, né? Porque ele que fez o Getúlio Vargas no cinema recentemente. Mas eu mudo meu voto. Eu acho que foi um Nerdcast de história e que eles falaram especificamente das coisas que levaram ao segundo mandato do Getúlio Vargas, né? Porque em 1950 foi quando ele voltou. E aí eles examinam o que foi feito, quais as principais diferenças para o período de 30 a 45. Porque aí surgiu uma nova república, né? Uma nova república. E aí eles falam sobre isso, sobre a relação do Getúlio com as forças políticas da época e que culmina no suicídio dele. Tá bom, Rafael, você, cara, você caiu na minha pegadinha de host. Ah! Gaveta, com 2 milhões de pontos, você é o campeão desse jogo. 2 milhões de pontos, porque você não só acertou o desfile, como você acertou a escola Império Serrano. Caralho! Caralho! E com essa caralhada, e você acertou que ela foi a campeã com o desfile, que foi verdade. Tu tá de cara, juro, eu juro, eu morto, eu não peguei, eu não pesquisei, juro, eu quero que meu saco caia. Não, na verdade, ele caiu um pouco meio lugar em cima, mas isso é um pouco oversharing, tudo bem, você não precisa saber. Não, eu acredito em você porque a gente consegue ouvir o seu teclado, então se você estivesse fazendo isso, eu saberia. Mas você acertou. Agora, e provavelmente você acertou alguma celebridade que estava lá, porque você chutou gente de todas as idades, mas foi em 1953. Eu acredito que... Aí, falei que era velho? Porra! Eu acredito que Paulo Betti e Diogo Vilela fossem apenas bebês nessa época. Mas... É. Não foi aos 61 anos da República. É verdade. Caraca, que chute bem... Sério, eu tô muito chocado. Eu realmente chutei, cara. Eu não tô mentindo. Você é bom nesse jogo, cara. Você desbancou o campeão. Muito bom. Ah, Você é tipo a Viradouro, que veio para desbancar as escolas tradicionais. Lembrando sempre que o nosso jogo é um oferecimento da mitoucamisetas.com.br/GugaCash, onde você pode comprar as camisetas temáticas do GugaCash. As camisetas com os nomes do capeta, a camiseta do Mococa Man, do Senhor Los Angeles. E eu acabei de me tocar que a gente não tem uma camiseta de carnaval, cara. A gente precisa fazer uma pro ano que vem. E eu acho que ela devia ser em homenagem à apuração do desfile das escolas de samba. Muito bom. Antes da gente ir pra história do Gaveta, eu quero lembrar pra vocês do incrível, inacreditável, maravilhoso grupo secreto do GugaCast no Facebook. Gaveta, já te contei, cara, do grupo secreto? Não, não contou. Ele é secreto? Eu não sabia. É um grupo secreto onde a gente publica conteúdo extra todo dia. Se você é um fã do GugaCast, você pode ouvir ele toda semana, né? Normalmente, assim, o podcast é publicado toda terça-feira à noite e tal. Mas, se você é um fã hardcore do GugaCast, você pode ouvir conteúdo todo dia. Todo dia útil. Caraca, eu te invejo, Guga. Eu tenho que produzir todo dia. É, cara, todo dia. Mas é porque é áudio, né? Aí dá uma facilitada. Mas pra você poder fazer parte desse grupo, é moleza. Você tem que ir em picpay.me/GugaCast. E aí você vai procurar o plano de 15 pratas. Você vai pagar lá 15 pratas. E aí, automaticamente, o PicPay vai te devolver até 10 pratas. Se você pagar pelo cartão de crédito. Você volta lá no grupo, no Facebook, e pede a entrada no grupo e você vai fazer parte e você tem conteúdo extra. Já falei que todo dia? Conteúdo extra do GugaCast todo dia? Animal. Excelente. Jabá! Obrigado por você trazer o jabá. É. Se você também é criador de conteúdo, você pode criar também o seu esquema de conteúdo extra exclusivo todo dia por assinatura. É só em assinaturas.picpay.com. E cria lá o seu próprio sistema de assinatura, você pode fazer também. Outra coisa muito maneira é que o PicPay é foda, cara. O PicPay você consegue pagar jogo na Steam, você consegue pagar Uber, você consegue pagar estacionamento, consegue pagar boleto, consegue acertar um churrasco, sabe? Você vai acertar um churrasco, todo mundo consegue se pagar por ali. Tem muita coisa que dá pra fazer com o PicPay, é um aplicativo revolucionário de pagamentos. Mas o mais legal de tudo mesmo, é que você pode vir pro grupo secreto do GugaCast. Rafael, canta a musiquinha. Vem pra bolha você também, vem! Vem! Ah, peraí, rapidão, eu ainda preciso dar um recado. A gente precisa de e-mails de dentista, histórias de dentista, histórias de namoro, relacionamento, que a gente vai ler no Dia dos Namorados, e Copa do Mundo, a gente precisa de muita história de Copa do Mundo. Manda agora, fala se é pra ler seu nome ou não, e é isso. Gaveta. Diga. Quer dizer que você teve uma época que você foi o Gaveta Gordo. Sim. E agora você é o Gaveta Gato. E antes você também era o Gaveta Gato e cabeludo? Não, não, não, olha só, eu era o Gaveta... Tem várias fases da vida, né? Eu tive a fase Gaveta Metal, uhum. Que é sujo, Luiz Caldas, bizarro. Tá? Depois eu tive a época do Gaveta Gato, uhum. Que ia pra academia, malhava, ia pra praia, corria na praia e tudo mais, não sei o quê. Fiquei alguns anos assim. Uhum. Depois eu tive a época do Gaveta Gordo. E agora eu tenho a época do Gaveta Murcho, que é onde eu estou, entendeu? É onde eu estou. Então, vamos lá, vamos seguir. Qual gaveta você era na época que você era o gaveta do Tinder? Então, calma aí. Isso foi há muito tempo. Tu sabe que eu sou um velho. Eu vou fazer 40 anos. Olha aí, tô entregando. Parabéns. Eu sou um cara mais velho. Eu comecei na internet em 2000 e porrada, 2003, 2004, quando tava lançando meus vídeos. Mas sabe o que acontece? Eu namorei por muito tempo, tava namorando uma menina por muito tempo e tal. E eu fiquei anos. Então eu não aproveitei aquela fase de... Lá no meio da faculdade e tudo mais, sabe? Que é a fase da pegação, sabe que lá. Eu não aproveitei tanto. Então eu fiquei com essa vontade. Então, quando eu terminei o namoro, eu fiz aquele negócio, o termo científico chama cair na putaria. Entendeu? Foi isso. Foi isso. E aí, cara, o que acontece? Tinha um serviço na internet, ainda a jovem internet bebê, que quando eu falava, contava essa história, as pessoas riam, falavam, ah, que escroto, não sei o que lá. Mas agora, com o Tinder, todo mundo acha normal. Ah, entendi. Entendi. Agora todo mundo, não, é normal o Tinder, você pegar pessoas pelo Tinder. Mas na época, não tinha isso, então era bizarro. Tinha um site, eu não sei se eu posso falar o nome, posso falar, né? Não sei, foda-se. Fala, foda-se, pode falar. Par Perfeito. Par Perfeito, ok. Par Perfeito existe ainda. Existe ainda, né? Então, eu sempre via os banners do Par Perfeito em tudo quanto é site que eu entrava. E eu olhava e falava, cara, essa porra é mentira, é uma atendente de uma telemarketing, ou um cara com voz fina que fala comigo e... Mentira, essa parada não é verdade, essa parada não existe, é caô. Só que o que acontece? Eu fiquei solteiro. Tava lá na Puta Raya, não sei o que lá, não sei o que. Aí eu falei, porra, quer saber? Vou fazer essa parada. Agora que essa atendente escrota do telemarketing tá achando que não vai falar comigo, agora vai. Eu vou marcar encontro. Eu vou levar até o fim. Eu vou na casa dela. Vai me atender com um bob de cabelo. Vai. Vai dar merda. Eu falei, eu vou chegar ao fim, ao fundo dessa questão. Vamos lá. E eu me inscrevi. Pá, perfeito? Eu falei, vamos lá. Quer fazer um cadastro? Quero. Fiz o cadastro lá. Tipo Tinder, né? Pô, não sei o que lá, babai, tem as meninas? Ótimo. Então vai lá, vamos ver as pessoas que você tem interesse. Homem ou mulher? Tem interesse em mulher. Vamos lá. Não sei o que, pô, uma opção de gatinha aqui, uma opção de gente legal, não sei o que, pum, olha, gatinha aqui, pum, aí você fala, pum, pum, pum, deu como se fosse o match, mais ou menos, né, os dois se curtiram, e a gente podia falar um com o outro, falamos um com o outro, comecei a trocar mensagem, não sei o que, lá, papapá, na época trocamos o ICQ, que não era o que tinha na época. Saudades. É, pois é. Aí trocamos ICQ, eu sou muito velho, eu sou muito dinossauro da internet, né. Trocamos isso aqui, comecei a falar com ela, a telemarketing escrota, tá fudido. Olhei a foto dela, porra, mó gatinha. Marquei encontro, não sei o que, ela fomos lá num shopping, cheguei lá no shopping, tava lá a mulher. Falei, porra, mulher gata. Pô, essa telemarketing é gata. Fui lá, conversei com ela, beijei a mulher, fiquei com a mulher. E fui embora, caralho, essa telemarketing é foda mesmo. Funciona! Caralho! Aí foi tipo, uou! Foi tipo uma revelação na minha vida, sabe? Caralho, funciona! Então assim, resumindo, esse período, eu falei, agora fudeu, vou pegar geral, e vai ser uma putaria desgarrada, porque é tipo um paraíso que ninguém conhecia, as pessoas estavam ali, e todo mundo fala a mesma coisa, não, eu tô usando pra testar, pra ver qual é, e todo mundo tá lá, e todo mundo se lambe, se come e se beija, entendeu? Então, eu falei, cara, eu tô no paraíso, eu peguei 7 mulheres desse caramba, site. Caramba, Gaveta, parabéns, cara. É, foi bom. Foi bom. Inclusive, aí eu vou incluir aí, já estou explanando para o mundo, a minha esposa. Olha só. Então, era verdadeiramente um par perfeito. Depois de 7 tentativas. Foi, cara. Depois de 7 tentativas, eu conheci a minha esposa, cara. Que foi foda, assim. Mas o que eu queria contar não é a história da minha esposa. Porque a história da minha esposa foi muito bonitinha, foi muito legal, tal. Não, conta aí pra gente, que a gente quer ouvir. Na verdade, só tinha uma foto dela, eu não tinha visto muito direito. E ela me zoava com foto, assim, ela... Pô, tu quer ver uma foto que era? Pô, voltei da academia agora. Cara, ela mandou uma foto. E aí, mandou uma foto. Cara, ela, tipo, muito forte. Muito forte. Tipo assim, voltando da academia mesmo, muito rasgada. É, sabe assim, tu fica 10 segundos pra entender que ela te zoou. Filha da puta, mandou uma foto de diretora feliz, tá qualquer, sabe? É, eu já apaixonei. Eu falei, porra, a mulher da zoeira é minha. Só que é legal porque ela fez um puta de um pouco caso comigo. Porque as fotos que eu botei no par perfeito eram as minhas fotos de galã na minha banda Crystal Illusion. Que é uma banda de metal progressivo merda. Então, merda não, era maneira a banda, mas enfim. Eu vou falar que eu acho Crystal Illusion um nome muito maneiro. Ah, não, cara. Eu sei que o Dave fica te zoando por isso, cara, mas é um nome bom, cara. É um nome bom de banda de metal progressivo. Não é não. Cara, eu não sei. É nome de marca de roupa. Crystal Illusion. Sei lá. Pra tirar a minha culpa, não fui eu que inventei esse nome. Na verdade, foi o baterista. Ele falou, ah, o baterista da época, Crystal Illusion. Eu achei uma merda, mas eu não tinha pensado em nenhum melhor. Eu falei, ah, vai levando esse. E ficou. Cara, o nome tem que ser ruim. Mas o que acontece? O nome da sua banda tem que ser ruim. A banda? O nome de banda não pode ser bom, cara. São poucas as bandas que realmente têm nome bom que fazem sucesso. A maioria tem nome ruim. É que tem uns que a gente se acostuma. Pensa assim, Iron Maiden. Sim. É um nome meio merda, cara. É porque pra gente, como a gente não entende de primeira, né, soa em inglês, tem Iron, é uma palavra forte. Mas, cara, é uma banda que se chama... Imagina se fosse em português, Donzela de Ferro. Sim, sim. Aliás, a maioria das coisas, a maioria das músicas heavy metal, se você traduzir, fica horrível, cara. Não, e Donzela de Ferro é uma tradução caprichada medieval de quem é fã. Sim. Porque podia muito bem ser Mulher Solteira de Ferro, Senhorita de Ferro, porque tem esse significado, não é Donzela medieval. Cara... É sempre escroto. Eu tava ouvindo... Agora, antes de gravar o programa, eu tava ouvindo aqui o Spotify, tocou uma música do Pantera, que é uma música que não foi lançada no disco do Vulgar's Play of Power, que era Piss. Uhum. E o cara, no refrão, ele fala Piss in the Wind. Uhum. Que é o quê? Mijo no vento. Mijar contra o vento, é, isso aí. Mijo no vento. O cara, mijo no vento, mijo no vento. Olha, olha como é que é escroto, cara. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, mijo no vento. Mijo no vento. Não, Pantera é um nome bom porque a gente abstrai e pensa, ah, beleza, Pantera em inglês. E a gente fala o Pantera. Mas se a gente chamasse de a Pantera... Sim. É um nome ridículo, cara. Nunca tinha... pensado nisso. Imagina se fosse o Jota Quest. Ah, qual é o nome da sua banda? Pantera. Né? Só que, entendeu? É que a gente já imagina assim, ah, Panther, né? O Black Panther. Sim, aí tá a Rita Cadillac, assim, como símbolo da banda. Exato, mas Pantera é um nome bem ridículo, cara, se você pensar bem. Tem os nomes, são bons, Metallica é um nome maneiro, não dá pra você falar mal desse nome. Não, é, Metallica é maneiro. Então, assim, todo nome é ruim, cara. E Crystal Illusion, você pensa que é um som cristalino. Um som cristálico. Sim. E as letras falam sobre sonhos, ilusões, devaneios. É, mas não deixa de ser, mas é isso mesmo. A melhor música da banda se chamava Nightmare. Nightmare, tá vendo? Tá vendo? Eu peguei, cara, eu entendi a banda pelo nome. E isso não tem preço. Tá bom. Aí, então foi objetivo concluído. Objetivo alcançado. Mas o que acontece? Deixa eu voltar. Eu tinha fotos da banda e eu botei no par perfeito. O que acontece? As fotos da banda, basicamente, era eu de amante latino. Que era eu com aquela blusa de progressiva, uma blusa preta aberta, como se eu tivesse um peito peludo. Não tenho, é liso. Uhum. Então, assim, com a blusa aberta, com uma cara meio que de sono. É aquele cara que tomou Lexotan, mas ele tá sorrindo pra tirar foto. Sei. Então tá aquele negócio meio constrangedor. Aham, uhum. Metaleiro sexy. Metaleiro sexy. Eu tô achando que eu tô num puta de um cenário medieval. Eu estava só no jardinzinho do meu condomínio. Era muito ridículo. Então ela via essas fotos. Cara, ela falava pra mim. Ela falava, cara, eu achava que você era um cara meio merda, assim. Aquele cara que acha que arrasa, mas não arrasa. O cara acha que tem um carrão, mas ele tem aquele Monza Tubarão, todo rebaixado, escrotíssimo. Ela achava que você era o Sean Anthony, cara. Exato, exato, exato. Esse... Aí ele chega, ah, yeah. You are very beautiful. Ela falava comigo, ela era muito legal, a gente era bom de papo, assim. Mas ela fazia um pouco caso foda, assim. Ela tava encontrando uns caras bonitões do Pavê Feito e cagou pra mim. E eu tava na fase, sabe, academia, tal, pegando moreno de praia, tava... Você tava na fase gaveta gato. Gaveta gato, só usava blusa branca, porra, então vamos lá. Cara, e aí eu fui me encontrar com ela, eu cheguei atrasado, óbvio. Eu sempre chego atrasado em tudo, caso alguém não me conheça. Tá tudo. Eu atraso para qualquer coisa. Eu nasci atrasado. Sério, minha mãe me esperava, olha, ele deve nascer até o Natal. Eu nasci, passou Natal, Ano Novo, nasci dia 14 de janeiro. Muito bom. Nasci no meio de janeiro. Você sabe que tinha essa piada do Cacete Planeta, né? Na época que, que o Tim Maia atrasava pra tudo. Uhum. Toda vez que alguém atrasava, você falava, ah, atrasou igual o Tim Maia, porque ele atrasava pros shows e tal. E aí eles falavam assim, o Tim Maia, quando foi nascer, os médicos fizeram a cesariana e quando abriram a barriga, o Tim Maia não tava lá. Exato. Eu ainda ia vir. Você tava a banda, né? Mas fui eu, basicamente. Mas o que acontece? Então eu cheguei atrasado, mas cheguei... Então ela já veio meio... Ela veio meio puta. Mas foi assim, foi muito legal a cara dela, porque ela, como ela tava fazendo pouco caso, ela nem se arrumou direito. Então ela botou um shortinho qualquer, veio de chinelo, que eu fui me encontrar na... Ela é maluca também, marcou lá no prédio dela. Então ela veio com uma roupa qualquer assim, cara. E a cara dela, quando ela me olhou, e eu fiz aquela pose de Johnny Bravo no portão. Sabe, sovaco apoiado assim, ó. Ah, baby, venha comigo. Então ela olhou, foi muito bom que a expressão dela mudou. E ela olhou pra baixo, tu vi que ela notou a roupa, ela, caralho, caralho. Que ela falou, caraca, me apaixonei por você logo que eu te vi, não sei o que lá, e foi muito foda. E aí eu fiquei, tipo, bonzão. Ah, baby, não sei o que lá. Mas foi legal, foi bonitinho, assim, porque ela ficou com vergonha de ficar comigo do primeiro dia, porque ela tava assim, não sei o que lá. Mas foi uma história, assim, a história de amor foi desenrolando e a gente foi ficando e foi uma coisa maravilhosa. E nessa época que você tocava guitarra no Crystal Illusion, você já trabalhava com vídeos? Não, eu trabalhava não, eu fazia por hobby. Eu tinha um site de filme trash. Ah não, peraí, pela cronologia da coisa, eu fazia edição de vídeo de bobeira em casa pra mim só. Sei. Eu sempre editei desde criança, assim, desde criança não, de moleque, assim, né? Mas nessa época eu tava começando a fazer sites, na verdade. Tava fazendo, aprendendo Photoshop, Flash e um pouquinho de After Effects, não sei o que lá. Ah, você era um web designer. Eu era um web designer. E aí quando eu comecei a namorar com hoje minha esposa, a Lívia, foi quando eu comecei a me decidir o que, que eu ia fazer. Eu lembro exatamente, cara, a gente tinha... Não tinha nem 6 meses de namoro, ou seja, foi 2004 isso. Eu lembro do dia que eu cheguei pra ela e falei, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu não sei se eu vou ser um músico, se eu vou ser um web designer ou se eu vou ser um editor de vídeo. Eu tô muito em dúvida sobre essas três carreiras, qual que é delas que eu vou seguir. E são três carreiras maravilhosas, né? Que, tipo, toda mãe, né... deseja para o seu filho, né? Exatamente, um puto orgulho. Mas, que merda, né? Que merda. Nessa época eu já sonhava em entrar para a empresa chamada Seagulls Fly lá, que depois eu entrei e foi foda. Isso aqui lá. Mas eu lembro que eu fiz publicidade nessa época. Eu já tava fazendo publicidade. A única coisa que eu sabia é que eu gostava de inventar. Uhum. Eu gosto de criar. E essas três carreiras eu inventava. Na música eu criava música, né? No web eu criava layouts e conceitos de site. E no vídeo eu criava a porra toda. Em Flash? Flash. Fiz muito site Flash. Ganhei prêmio de site em Flash e o caramba. Olha. Sério? Ganhei na Seagulls Fly. Fiz um... Era um prêmio mais importante na web que tinha. Que era o Favorite Website Awards, uau, FWA. Uau. E você ganhou? Você ganhou você pessoalmente ou a Seagulls Fly ganhou? Não, a Seagulls Fly ganhou. Mas o que acontece? Dois sites. Foram duas vezes que a gente ganhou. Uma primeira era o site da Farm, inclusive. Da loja de roupas de meninas. Sim. Eu fiz muita coisa no site, mas eu não fui o principal, mas eu fiz muita coisa nele. Ele ganhou. E o segundo prêmio foi um filhote meu, assim. Era uma ideia minha. Eu fui o diretor de arte desse projeto. Eu não fui o único. Teve uma diretora lá que aprovou, a sócia da empresa. É, foram várias pessoas que fizeram. Eu não fiz o site sozinho, várias pessoas criaram. Mas o conceito do site, a ideia dele, foi minha. Assim, quer dizer, a Farm vem com um briefing, eu criei, pô, vamos fazer assim, tem umas pistinhas, uns bonequinhos preto, uma andandinha aqui, uns bonequinhos de pictograma, enfim. E aí esse site ganhou um prêmio e eu senti muito que foi um prêmio meu, assim. Não era só meu, foi uma equipe, mas eu senti muito, muito pai desse prêmio, sabe? Então eu fiquei muito orgulhoso. Mas isso era ok pra você, assim, de fazer site de loja de roupa de Playboy? de patricinha, nesse caso. Cara, sacanagem, a Farm, eu já atendi tanto, eu tô chamando de patricinha aqui. Não, tô brincando, mas assim, pra quem fazia filme trash... Cara, eu gostava de diversificar. Mas o que acontece? Eu fazia a minha parte trash no vídeo da galera. É, tanto que a centelha pra criar a minha empresa, a Gaveta Filmes, veio disso. Uhum. Eu tava fazendo o site... É, a gente atendia a Marisol. Então a gente fazia o site da Lilica Repilica. Uhum. E tinha o personagem masculino, que era o Tigor também. Enfim, Lilica e Tigor, que atende criança, roupa de criança. Uhum. Certo. É a sua área, né? Vestimentas, aparentemente. É, vestimentas, exatamente. Porque eu sempre odiei comprar roupa, né? É porque tinha muita coisa lúdica e tal, então eu me dava sempre muito bem. E aí eu lembro que teve uma promoção de Natal que a gente tinha que criar uma história pra atrair as crianças. E aí eu inventei uma história maluca lá de a gente fazer. Eu com a galera lá da Seals, a gente roteirizou e eu criei um duende. Uhum. Era um duende. Mas era um duende muito, muito surtado. Era um duende... Agora eu posso falar pra vocês. Era um duende totalmente na cocaína. Pra crianças, né? E eu fiz daquele... Dublei daquele meu jeito maluco que eu faço gaveta na cara, sabe assim? Sim. Loucaço. E eu fiz um roteiro muito louco. Era o duende do Papai Noel e tinha que pegar os presentes de volta. Então eu fiz o roteiro, escrevi, os moleques lá animaram comigo e tal, não sei o que lá. Eles animaram, fiz lá a animação. E eu dublei ele, né, com a minha voz, assim, uma voz toda louca, assim, botei, misturei. Cara, eu lancei e a parada foi um sucesso, assim, foi... O pessoal da Marisol se amarrou, as crianças gostaram do Duende Maluco, pediram mais, caraca, o Duende Maluco, tal, não sei o que lá. Então, assim, foi uma parada totalmente louca, o roteiro tinha as maluquices que eu costumo fazer nos meus programas, uhum. Sabe, era uma sombra de gaveta na cara, assim, era totalmente maluco, cheio de piadas loucas. Uhum. E eu lancei, foi um sucesso, foi legal. E o pessoal da empresa falou assim, porra, Gaveta, muito bom, e é isso aí. E acabou. Eu era funcionário, eu falei, porra... E aí, sabe quando dá aquele estalo? Eu falei, cara, eu tô com um produto na mão. Eu tenho uma parada só minha. Isso que eu fiz agora é diferente do que a Seagulls Fly oferece. Que é a excelência em design, em animação e tal. É, além da excelência em design, um duende que cheira cocaína. Realmente, é uma coisa só sua. Uma criação retardada de um duende que cheira cocaína era uma coisa minha. Eu falei, cara, eu tenho como fazer criações loucas e as pessoas vão me dar dinheiro em troca. Eu tenho que abrir uma empresa. E aí veio a fagulha de eu abrir a minha empresa. Eu falei, eu tenho que fazer uma empresa disso, de criar coisas loucas, atender público jovem, infantil ou simplesmente malucos que nem eu pra fazer esse tipo de coisa. Então daí que veio. Mas eu não podia abrir a minha empresa porque eu tinha filha pequena, eu não podia simplesmente abrir uma empresa e fazer essa maluquice. Só pude fazer isso quando veio nossos amigos Jovem Nerd Azaghal e me fizeram uma proposta assim, cara, vamos cobrir o que você ganha e venha pra cá, vamos ser o seu primeiro cliente fixo com um contrato. Entendi. Então você abriu a empresa, mas você continuava trabalhando em outra empresa. Não, quando eu comecei a trabalhar com o Jovem Nerd, eu saí da Seagulls. Entendi. Eu fiquei full time Jovem Nerd, trabalhando em casa, home office, de cueca, desesperado, na merda. Cara, eu acho que tem duas coisas bizarras nessa história. Bizarras e incríveis justamente por isso. Porque, primeiro, cara, que ninguém fala assim, ah, eu fiz um vídeo completamente louco do duende em cocaína e isso é um modelo de negócios. Vou fazer uma empresa baseada nisso. Peraí. Essa não foi a única ideia que eu tive. Eu tô falando que o duende, ele foi o estalo, assim. Entendi. Esse é o tipo de coisa que eu posso fazer. Eu posso fazer, porque assim, eu sempre fui reconhecido por edição de vídeo, né? E lá pelo design também, lá na Silver Fly, comecei devagar. Eu começava só fazendo a parte mais burocrática dos sites, depois eu fui começando a fazer layout, depois eu fui fazendo conceitos, roteiros. No final, quando eu saí de lá, já era roteirista, um dos roteiristas da Silver Fly, uhum, e tudo mais. Então, eu fui crescendo lá dentro. E eu tenho esse lance da criação muito forte em mim, né? Então, eu já sabia, mas eu sempre fui muito reconhecido só pela parte técnica. Ah, o Gaveta, ele edita muito bem, o timing dele é muito bom e o design dele também é muito bom. E era só isso. Só que quando eu fiz o Duende, eu vi, eu tenho a parte da criação. Eu posso oferecer uma edição de vídeo pros caras, pra um cliente, mas oferecer esse plus que é essa visão louca. Essa falar com um jovem, falar de uma maneira descontraída, entendeu? Que é exatamente o que aconteceu na Gaveta Filmes. Foi exatamente o que aconteceu quando a gente fez um trabalho pra Globo. Uhum. A Globo chegou na gente e falou: eu quero que você escrotize o meu conteúdo. É isso. A gente tá com uma parada meio quadradona, a gente tem aqui um acervo da Globo gigante. Porque eu fui fazer um workshop na Globo e aí os caras falaram: pô, falei, cara, com o acervo que vocês têm, eu ia fazer uma desgraceira de vídeos. Eles, vamos? Porque a gente tem essa cara meio quadradona, assim, e a gente não quer passar isso, a gente quer fazer um negócio descontraído, legal, sabe? E aí eu fiz isso, eu fiz uma série de vídeos pra Globo que eu pego os conteúdos dele e faço todas as minhas zoeiras, só maluquice. Então, assim, isso é o que acontece, isso é o que funciona. Normalmente quem procura Gaveta Filmes é quem quer que eu escrotize. Apesar que a gente agora tá mudando o perfil, mas isso é outra coisa. Botão de escrotizar. É o escrotizer. É o escrotizer. Eu aplico o escrotizer. Então, quando eu fiz o Duende, eu visualizei isso, sabe? Ficou na minha cabeça. Minha esposa não entendia quando eu explicava pra ela. Eu falei, não, eu tenho um negócio. Ela, mas como assim? Não tenho um negócio. Exatamente o que tu perguntou agora. Ela ficou também assim. Ela, pô, mas tu não tem? Eu falei, tem uma coisa aí. Eu tô vendo. Eu tô visualizando uma parada. Eu tô visualizando um nicho. O cara vai fazer, sei lá, uma campanha de um refrigerante, e o refrigerante cool, tal, não sei o quê. É esse cara que a gente tem que mirar, esse cara tem que atender a gente, porque eu vou fazer uma parada louca pro cara. E o cara vai querer fazer com uma produtora, e a produtora vai fazer aquele negócio todo retão, tudo... Venha você também, somos jovens, com o bonezinho virado pra trás, sabe? Eu não vou fazer isso pro cara. Eu vou fazer uma pegada realmente jovem, porque eu sou mais nisso, né? Eu adoro o personagem quadradão do Gaveta. Quando você faz esse cara que fala desse jeito, é muito engraçado. Eu fiz um programa todo, assim, que era um nonsenso, patrocinado, acho, que era o cliente, assim, é muito bom, Gaveta, perfeito, então, só mudar aí, chega mais um pouco pra esquerda, não quero isso não, tem que ser mais ecológico, vai, o raio ecológico, solta umas folhas aí, então, é muito chato, né, cara, eu lidei muito tempo com isso. Como é que foi o lance com o Jovem Nerd? Porque eles nem faziam vídeo, né, antes de você. Exato, eu já, essa história que, assim, eu só era fã. Eu conheci o Jovem Nerd antes do Nerdcast, inclusive. Uhum. Né, só do site, depois começou a vir o Nerdcast. Eu nem vi o iniciozinho. Eu comecei já no 13, sei lá. Mas eu comecei a escutar o Nerdcast a partir do 13, foi ouvindo. Fiquei muito fã. E eu cheguei a mandar e-mail pra eles, ler e-mail e tal, não sei o quê. Mas eu sempre tive aquela sensação de que eu quero participar da brincadeira, mas eu não tenho como. Porque eu também produzo, então eu sei como é que é. Eu não posso simplesmente chegar um maluco da internet. Oi, eu quero gravar com vocês. Não vai, isso nunca vai acontecer. Eu acho que não. E aí eu ficava só nessa, assim, de longe e tal, querendo achar uma oportunidade de entrada, mas nunca tinha. E aí o Jovem Nerd uma vez lançou um vídeo no YouTube que... Eu sempre fico zoando, toda vez que eu falo aí por aí, eu falo, ah, era super mal editado. Nem era super mal editado, era mal acabado, mas a história é boa. Uhum. E ele tem time. Uhum. Mas era assim... Era assim, eu podia fazer melhor, eu não quero ser escroto falando essa frase, mas assim, eu sabia que eu podia fazer melhor. E ele lançou, eu falei, porra, aí, essa é a minha entrada. Eu tenho um histórico de aproveitar oportunidades, assim, a Seagulls Fly também, eu busquei uma pessoa que conhecia um sócio, arranjei, montei um portfólio no e-mail, no corpo do e-mail, mandei pro cara, fiz, uhum. Eu dou meu jeito, uhum. Entendeu? Eu sempre corro atrás dessas coisas. Jovem Nerd, mesma coisa, eu corri atrás, eu falei, montei um e-mail, eu tava na Seagulls Fly, montei um e-mail, eu falei, cara... Ah, galera do Jovem Nerd, prazer, eu sou Anderson Gaveta, sou um editor profissional pela Seagulls Fly, aqui tá demorrido a Seagulls Fly, que por sinal eu editei, bem babaca assim, né? Uhum. Porra, eu acho muito foda o podcast de vocês, não sei o que lá, papapá, não sei o que. E aí, o que acontece? Eu tô pulando uma parte da informação aí. Mesmo eu vendo que ele tinha editado, eu, ainda assim eu não ia oferecer a minha edição a esmo. Uhum. Eu queria uma oportunidade. Aí o Jovem Nerd falou, ele já tava em Curitiba, e ele falou, estou indo pro Rio de Janeiro, vai ter uma pré-estreia do Star Wars, do desenho do Star Wars no cinema. Uhum. Aí eu falei, porra, agora tem hora e data marcada. Uhum. Agora eu posso oferecer, porque aí assim, ele não precisa ceder, abrir a casa dele pra eu entrar. Eu tinha essa noção, eu falei, eu tenho que facilitar muito a vida pro cara pra vender meu peixe. E aí eu mandei um e-mail, eu falei, cara, eu sou um editor profissional, não sei o que lá pra falar. Então, vai acontecer esse evento, tal, que nem tão longe aqui da Sigurd Fly. Eu tô querendo ir nesse evento pra filmar. Eu quero filmar o evento e editar, fazer uma edição do vídeo de maneira pra você ver como é que é o meu trabalho e tudo mais. E eu vou te dar isso daí. Uhum. Quero editar. Tem interesse? Só falar que eu vou lá, tô muito afim de ir. Foi só isso. E aí eu mandei o e-mail e tal, passou uns 3, 4 dias, ligou ele lá pra Sigurd Fly. E foi uma puta no nervosismo, assim, porque foi muito louco. Eu estava escutando Nerdcast e ele ligou. Uhum. Gaveta, o Alexandre está no telefone. Fala, Gaveta. É o Alexandre. Eu virava pras pessoas assim, caralho, Jovinete, caralho, Jovinete. Pois não. Boa tarde, senhor Alexandre. Tudo bom? E aí o Alexandre já mostrou que veio, que foi muito bom. Foi assim. Fala, cara. Porra, vi teu e-mail, muito foda, cara. Porra, tu tá afim de ir lá mesmo? Eu falei, tô. É... 0800? É? Falei, então vai, então vambora. Eu falei, esse é o Jovem Nerd. Mas aí eu falei, não, mas eu vou mesmo, porque eu quero fazer. E aí eu fui, filmei, conheci eles, eu conheci o senhor K, eu não sabia nem como o senhor K se parecia. Aham, uhum, porque você só conhecia do áudio, né? A gente só conhecia o áudio e eu conheci o senhor K pela voz. Aham. Uhum. Eu tava no cinema, daqui a pouco vi a voz atrás, assim, eu olhei pra trás e falei, senhor K. Eu falei, puta merda! Apertei a mão do cara, falei, caralho, cara, sou muito fã. Eu tava babando o ovo de todo mundo. Uhum. Eu era muito fanzoca de todos eles. E aí eu filmei a galera, editei o vídeo, mandei o vídeo pra eles e foi foda, assim. Na verdade, só o Jovem Nerd me deu o feedback. Uhum. O Azaghal, ele é sempre o difícil. Uhum. O Azaghal, ele faz a parte difícil da relação ali. É. E aí ele, muito foda, não sei o que lá, pau. Eu falei, galera, sempre que vocês precisarem de um vídeo, cara, fala comigo. E aí apareceu um outro segundo vídeo lá, que era um... Tinha que adaptar um vídeo que eles fizeram lá na FNAC da Paulista, um negócio de Batman. E aí eu lembro que eles mandaram o vídeo, eu fiz em um dia, sei lá. Eu fiz a parada. Eles deram sorte que eu tava de férias também. Então eu peguei o vídeo, lá, editei, mandei um dia. E eu mandei tão rápido e a parada ficou tão boa que aí o Dave me mandou mensagem. Que aí eu conquistei o Dave. Uhum. E aí eu sabia que eu tinha entrado num círculo de confiança. Uhum. Ele, caralho, Gaveta! Porra, cara, muito foda, teu trabalho é muito bom e é muito rápido, não sei o que, vamos trabalhar mais vezes. E ficou isso, cara. Eu falei, não, cara, galera, vai mandando, porque assim, eu realmente, eu falo pra você, eu gostava de fazer. E aí os meus amigos até falavam assim, pô, mas tu tá aí quarta-feira de noite editando? Eu falei, cara, quarta-feira de noite tu não vai jogar o seu futebol? Uhum. Eu gosto de editar. Tu gosta de jogar futebol, eu gosto de editar, me deixa. Deixa eu fazer o que eu gosto. Eu vou pra Sigurd Fly e vou ficar fazendo site de roupa. Aqui eu tô fazendo o que eu gosto. Então eu ficava tranquilo, eu fazia porque eu gostava. Eu sempre gostei de editar Jovem Nerd, até hoje eu gosto. É, porque no fim era meio parecido com o lance do filme Trash, né? Que você fazia antes. É, cara, é divertido, é bom, é legal. É, eu juro pra você, eu tenho um real prazer em fazer o que eu faço. Então, assim, eu fazia legal. E aí, assim, quando começou... Aí começaram a rolar os primeiros programas patrocinados do Jovem Nerd. Aí teve uma campanha que a gente fez, aí ele, puta, aí vai rolar um dinheiro, aí mandavam pra mim. Quando não tinha campanha, eu simplesmente editava no amor. Eu fiz edição pra eles da Campus Party e tudo mais. Uhum. Que pra mim já era legal. Porra, tô editando vídeo do Jovem Nerd, cara. Tô por dentro das coisas, tô vendo os bastidores. Pra mim era muito bom. Uhum. Sabe? Então foi assim, e eles sempre falaram... Aí já começaram a falar, cara, um dia você vai... Trabalhar pra gente. Eu falei, você não vai pagar o salário que eu ganhava na Sigurd Fly, nem fudendo. Até que um dia eles pagaram. Tem uma coisa que eu ainda não falei em lugar nenhum, que tem uma coisa aí. Eles falavam isso, mas assim, mas volta e meia eu fazia um trabalho assim. Mas eu acho que teve um momento que virou a chave deles também. Uhum. Que teve uma vez que eles me ligaram e eles queriam um vídeo urgente. Gaveta, você precisa ajudar a gente, um vídeo urgente. E era aniversário da minha sogra. Eu estava cantando parabéns. Tava lá, parabéns. Oi, cara. Cara, a gente precisa muito falar contigo. Eu falei, cara, eu não posso. Não, cara, a gente precisa falar contigo. Eu falei, cara, eu não posso. E aí, assim, e eles, porra, que é urgente. Eu falei, cara, mas eu tava no meio da festa de aniversário da minha sogra. Eu não podia mesmo. Uhum. E aí eu falei, cara, não posso, acabou. E aí eu senti que aquilo ali foi a chave, porque foi tipo uma semana depois os caras fizeram a proposta. Ah. Foi tipo assim, a gente precisa ter esse cara de maneira efetiva e não como favor, sabe? E aí eles vieram logo depois, pode ter sido coincidência ou não, mas eu vi que ali foi... Que era foda, assim, eu gosto da parada, mas caraca. Então eles pagaram pra serem mais importantes que a sua sogra, é isso. Exatamente, hoje em dia eles são mais importantes que a sogra. Eles falam, essa véia vai ver só, a gente vai pagar esse cara e ele vai fazer a hora que a gente quiser. Cara, esse programa tá tão impublicável pra mim. Esse programa eu não vou divulgar pra minha família, não vou divulgar pra ninguém. Pô, mas você falou bem, você falou assim, eu vou recusar trabalho dando importância pra minha sogra. Isso foi bom que você falou, não ruim. É, pois é. Pois é, mas aí depois disso, Então, assim, eu já tinha uma relação com eles, eu já conhecia eles, eu sabia que eles não eram malucos, eu sabia que eles eram pessoas responsáveis. Então, se eu largasse um trabalho como a Seagulls, eu tinha trabalhado na Seagulls Fly, carteira assinada, tudo bonitinho, tudo certinho. Então, tipo, e eu com filha pequena em casa. Uhum. Então, foi, ainda assim, foi um puta de um cagaço. Eu fiquei pensando um tempão, te negociou, fiquei muito tempo, assim, em dúvida, até eu realmente... Falei, quer saber? Eu falei, Livinha, cara... Esse é o momento que muda a vida de muita gente. O cara ou fica o tempo inteiro fazendo a mesma coisa na vida inteira, ou ele arrisca e consegue um negócio melhor na vida. Eu vou arriscar. Acho que esse é o ponto que eu vou conseguir abrir uma empresa e conseguir crescer mais no futuro, ser famoso com o meu trabalho e tudo mais. Então, é isso. Mas você se arrependeu disso alguma vez? Vou te falar, teve um momento que eu quase desisti. Tiveram alguns momentos que eu quase desisti. O que acontece? Eu trabalhei de home office, sozinho. Uhum. E eu... Como eu falei que eu sou atrasado, eu não sou só atrasado, eu sou um completo desorganizado. Você, Guga, já sabe disso, o público talvez não saiba. Não, que isso, eu jamais diria isso de você. Exato. Em público, com o gravador ligado. Exato, mas, pra quem não sabe, eu sou o clichê do criativo. Eu sou uma bagunça humana, a minha mesa é uma bagunça, eu sou uma bagunça, eu sou desorganizado. Eu tendo a ser muito criativo, eu sou muito empolgado, eu tenho muita iniciativa, zero acabativa... Então, eu sou um cara difícil. E um cara desse home office, você calcula o caos que é. Então, eu não sabia organizar meu tempo, foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Então, assim, eu comecei a passar muito mal, fisicamente falando. Eu fiquei muito mal, fiquei doente. Eu trabalhava 7 dias por semana, 20 horas por dia. Caramba. Não via mais nada, não falava com ninguém, sem vida social, sem nada, falando pra minha esposa que isso ia mudar e nunca mudava. Uhum. É, começo de empresa assim mesmo, minha saúde foi pro caralho. E teve mais, eu comecei a ficar ruim e teve uma época que eu tive uma crise de tosse. Eu tive uma crise de tosse, a tosse não passava por nada, eu só conseguia achar um remédio que era corticoide. Uhum. Que era a única coisa que fez a minha tosse passar e eu, idiota, não sabia que o remédio tinha que tomar só um pouquinho. Os médicos já, que estão ouvindo, eles já estão pirando. Mas eu comecei a tomar a parada no café da manhã. Eu tomei 3 meses de corticoide. Caraca. Depois eu vim saber que eu podia tomar no máximo 3 dias, 5 dias, sei lá. 3 dias, é. E o que acontece quando você faz isso? Você engorda que nem um porco. Você engorda como um boi, porque você cria um cupim. A tua nuca chega a ficar estufada. Então, assim, você não engorda de uma maneira natural, você fica meio estufado. Tá aí o surgimento do Gaveta Gordo. Então, foi o grande salto meu foi nessa época. O grande salto, porque quando eu entrei pro Jovem Nerd, ainda antes de entrar pro Jovem Nerd, eu não tava tão gordo. Inclusive, eu tava mantendo a dieta, eu tava conseguindo mais ou menos. Eu tava voltando a emagrecer, que eu tava fazendo a dieta. Tanto que o vídeo que eu apareço no Jovem Nerd, o primeiro no Nerd Office, você me olhar, eu apareço no vídeo. As pessoas, inclusive, falam que é chroma key. Uhum. Mas eu tô lá. Eu apareço lá. Eu tô mais magro, não tô que nem agora, mas eu tava mais ou menos normal. E aí, o que acontece? Nesse tempo que eu apareci até, sei lá, 6 meses no futuro ali, ninguém tinha me visto. Eu fiquei na caverna trabalhando que nem um louco. E eu comecei a inchar com essa porra. A primeira aparição que eu fiz foi um evento do Marcos Castro, Nerd Rio, que teve aqui no Rio. Eu fiz uma palestra que foi com Castanhari, Mark Zero, o editor do Marcos Castro, que é o Rony Pedra. Uhum. E aí a gente foi lá, nós quatro, cara, quando eu apareci, as pessoas... Gaveta, caralho! Era aquela bola, sabe? Oi, gente, tudo bem? Inchado! E também foi uma surpresa pra mim, que foi a primeira vez que eu tive o contato com o público e eu fiquei assustadíssimo. Eu lembro disso aí. Porque eu entrei no auditório e as pessoas do auditório lotado gritavam... Gaveta, gaveta... E eu... Aquela lágrima no olho. Cordão de segurança. Eu falei, que porra é essa? Gente, eu sou editor. Eu sou gordo. Eu estava cagando no banheiro 2 horas atrás. Que porra é essa? Para com isso. Assim, foi muito chocante pra mim. Esse contato, esse primeiro contato. E o segurança, não, não, não. Não vai lá no público não, que tá uma loucura. Eu falei, mas eu quero lá falar com a galera. Não, não. Vai pra sua conta e risco. Eu falei, foda-se. Fui lá, fiquei falando que 2 horas lá no meio da galera. Foi muito legal. Mas, ao mesmo tempo, nessa época, eu tive esse deslumbre, então foi um respiro. Mas, ao mesmo tempo, depois eu começou a ficar meio puxado. Eu cheguei a botar um ajudante. Que ajudante, caso quem não saiba, foi o Carlos Voltor. Editou muitos Nerd Offices aí. É, eu sei dessa história, verdade. Ele era um assistente seu, né? Ele era. A remoto, né? A gente passava por internet. Uhum. Mas assim, aos poucos, as coisas não melhoravam. Eu tentava, aí foi a primeira tentativa, Carlos Voltor, depois botamos outro ajudante, depois foi não sei o que lá. Eu fazia várias coisas, técnicas, não sei o que lá, gente pra ajudar. Cara, nada funcionava, eu só ficava ferrado, eu sempre tava atrasado, sempre fudido, sempre não sei o que. Então assim, algumas vezes eu lembro de eu estar no escritório de noite... chorando. Nossa. Porque, caralho, eu não tô vendo a minha família. Eu tô perdendo o crescimento da minha filha pelo trabalho. Até que ponto vale, sabe, o sonho, assim. porra, vou morrer dessa porra, sabe? Eu tô morrendo dessa parada, tô mal. Anos depois, inclusive, eu tive uma crise nervosa, né? Que caiu todo o meu cabelo. Nossa. É, mas aí o que acontece? Eu fui evoluindo nessa coisa, não conseguia avançar, não sei o que lá. Então, algumas vezes eu pensei em desistir. Aí, cara, vem uma força do anos, não sei de onde vem. Tu fala, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Não, só mais. Eu sou muito teimoso, Aí tem uma vez, Jovem Nerd, cara, nada deu certo, cara. E deu chegar com a minha esposa e falar, ó, tá, ok, eu desisto. Eu vou voltar pro mercado de trabalho. Não dá, ela, a gente se abraçou e tal, vamos lá. Desisti, vou conversar com o Jovem Nerd, vou falar que eu não tô dando conta, é isso. Eu sou uma pessoa muito desorganizada pra fazer isso. Não dá. E aí eu, tá, deixa só fazer isso no mês que vem. Aí teve só um negócio, aí só um negócio. Cara, e foi enrolando, e eu fui seguindo. Uhum. Isso só resolveu quando eu consegui arranjar um sócio que era organizador. Uhum. Quando eu arranjei o sócio organizador, que era um cara que era de gestão, não tem nada a ver com criação, nada a ver com porra nenhuma, que quando botou, o cara falou, primeira coisa que você tem que fazer é sair de casa. Você não tá. E aí começou a me organizar, e aí começou... Ainda assim, foi um começo difícil, eu também não estava acostumado a receber esse tipo de instrução, de regra e tal. Uhum. Mas foi o que me salvou. E aí, aos poucos, eu fui saindo, eu fui vindo a luz do fim do túnel. A gente teve o primeiro escritório da Gaveta Filmes. Botei o primeiro funcionário, tá aqui comigo até hoje, o Slave Gaveta, o Evandro. Aham. Uhum. Slave Gaveta. Slave Gaveta. Mas tá aí até hoje, é um homem de confiança aqui da Gaveta Filmes. Teve um Nerd Office que eles não puderam gravar, e aí você gravou o Gaveta na cara, né? Isso. Na verdade, eu, só fazendo justiça aqui, não existe mais um homem de confiança na Gaveta Filmes, são vários. Ah, legal. Tem o time tá muito fechado aqui. Tem um time grandão aí, né? Eu vi hoje no canal lá que tem uma galera grande. Tá crescendo, e vai aumentar agora, vai entrar mais dois. Mas aí o que acontece? Eu ainda tava só editando. Inclusive, antes do Nerd Rio, foi exatamente esse negócio que você falou. Eles falavam assim pra mim, cara, a gente quer que você continue a produzir os seus vídeos, que eu fazia os meus vídeos trash, né? Uhum. E de repente até você fazer alguma coisa no Nerd Office, cara. Eu falei, porra, eu queria sim, porque eu já tava começando a ver os comentários dos vídeos. Eu falei, porra, eu tenho... Os comentários que você recebe, cara, são inacreditáveis, escrotos. Tem uns comentários muito escrotos. Aí ele, cara, mas eu tenho uma vontade de zoar, porque tem uns comentários que são tão bizarros que eu penso mil... Eu, assim, eu, de olhar pros comentários, eu penso mil piadas. Eu falei, caraca, isso dá pra fazer um programa. E eu comecei a conversar com ele, cara, acho que dá pra fazer um programa de comentários. E sério, a gente pega o comentário, bota o comentário na tela e vou zoando, assim. Eu juro pra vocês, foi surgindo organicamente o Gaveta na Cara. E aí eu comecei a falar isso, mas era uma ideia. Falei, um dia vamos planejar, deixa desafogar, quando eu tiver tempo, porque eu não queria ter, quando eu tiver tempo, faz. E aí teve um dia que eles viajaram lá pra Itália, pra França, sei lá. Uhum. Você também tava nessa, não tava, Gu? Não, acho que não. E aí eles erraram a conta. Aí eles fizeram 8 programas e ficaram 9 semanas fora. E faltou um Nerd Office. E ainda assim, eles falaram, cara, eu falei, galera, faltou um Nerd Office. Gaveta, vamos gravar aqui uma cabeça aqui do programa. Cabeça são eles falando, né? Aham. Uhum. A espinha dorsal do Nerd Office. Vamos gravar daqui, da Itália mesmo, a gente grava no telefone, a gente manda pra você pra internet, e vamos dar um jeito, de repente tu complementa algumas coisas aí. E aí, cara, eles tentaram subir a internet de hotel, que é um lixo. Uhum. Aí eles falaram, cara, Gaveta, não deu pra subir nada, o programa está completamente nas suas mãos. Te vira. Faz o que você quiser. Falei, caralho, que ótimo. No fundo, você ouvia o violino, né? Só aquele violino... E o barulho da rolha saindo... Pop. Falou, olha, cara, a gente tá muito ocupado aqui. É isso. Nós estamos na Itália e não podia. Legal. Eu em casa de cueca cagado. Eu falei, tá bom. E aí, cara, eu comecei... E aí eu falei, bom, vou fazer aquele programa de resposta de comentário agora. Posso fazer? Pode? Eu falei, beleza. Eu falei, o resto... Falei, cara, eu inventei o que dava pra inventar, assim. Eu falei, pô, vou voltar lá na Seagulls Fly, porque eu ainda tinha contato com os caras, vou filmar alguma coisa lá sobre produção de conteúdo e faço Gaveta na Cara. E tá feito o Nerd Office, eu falo umas piadas. Uhum. Eu bolei mais ou menos e fiz, cara. E o programa explodiu na época. Foi muito foda. O programa foi pro ar e deu tipo um pico de acesso. Assim, foi o programa mais visto da época. Foi o Nerd Office mais visto da época. Agora ele tá totalmente ultrapassado. Mas na época, era o Nerd Office mais visto. Com o maior número de visualizações. Acho que pela novidade também, né? Uhum. E a galera curtiu muito Gaveta na Cara. Eu criei o Pé na Porta Gaveta na Cara, que era o programa que eu respondo com os comentários. Deu muito certo. E eles gostaram também. Cara, ficou muito foda o programa. A gente quer que você faça mais. E aí eu passei a ter um programa sazonal. É sazonal o nome? É, um que de vez em quando, né? Aparecia de vez em quando. É, um programa de vez em quando que aparecia lá. Por causa disso que quando eu apareci lá no Nerd Rio, no evento, as pessoas todas me reconheciam, gritavam meu nome, não sei o que lá. Porque eu já tava aparecendo no Nerd Office. Uhum. Eu fui projetado pelo Nerd Office. Uhum. Não é só aparecer no Nerd Office você ficar famoso, mas... Uhum. É pela qualidade da coisa que eu fiz, né? Eu apareço todo dia e eu não sou famoso desse tanto. Não, você é famoso. Eu apareço em todo episódio do Nerd Office, que eu apareço na abertura. Verdade. Quando eu mandar a conta de direito de imagem, cara, vai ser lindo. Eu tô deixando acumular. Isso aí. É isso aí. Mas o meu programa deu muito certo, né? Então foi isso, assim. Eu comecei a lançar o meu programa dentro do Nerd Office. E ao longo do tempo, eu comecei a notar que eu tinha um público... meu, mais meu do que do Nerd Office, que era aquela galera que fala assim, gaveta começa no minuto 4:35, sabe? Que é a galera que fala, botava aquele time code pra pular direto pro gaveta na cara. Aham. Uhum. Porque assim, não é que o Nerd Office não tem uma audiência, tem e é gigantesca até hoje. Uhum. Comecei a identificar o meu público. Ó, aqui é o público do gaveta, tá na hora de eu realmente fazer o meu canal. Mas eu não tinha como. Uhum. Só depois que eu fui fazer realmente... eu tive meu sócio organizar e eu comecei a ter ajudantes. E aí teve toda a revelação do ajudante, que isso foi uma parada que eu falo até em palestra, que, uhum. que ele falava, meu sócio falava assim, você tem que delegar, você tem que aprender a delegar. Se você não delegar, você não cresce. Uhum. Você não cresce, você não vai criar. A empresa não tem como crescer se você fizer tudo. Porque eu achava que só eu podia fazer o Nerd Player, só eu podia fazer o Nerd Office. Sei. Então, eu comecei a passar isso, e aí, tipo, ó, faz isso daqui, faz essa parte aqui, fez. E aí, ficou bom? Não, uma merda, refiz tudo. Aí eu falei, ah, refiz tudo. Daqui a pouco ele começou a fazer uma partezinha e eu começava a acertar. Aí eu começava a acertar, eu falei, ó, tá ficando bom. Aí fez uma piada engraçada, fez algumas piadas engraçadas. Eu, daqui a pouco foi começando, daqui a pouco ele começou a fazer metade de um programa, um Nerd Office. Daqui a pouco ele fez um, não sei o quê. Aí ele fez um Nerd Office inteiro. Uhum. E aí eu fui e ficou uma merda. Mas beleza, refiz, mas já fiz um inteiro. Aí fez o segundo. Daqui a pouco eu comecei a revisar menos, revisar menos, revisar menos. Cara, foi diminuindo até que um dia ele me entregou o programa e o programa estava perfeito. Eu olhei e falei, caralho, tá perfeito. Não preciso alterar nada. Tá perfeito, caralho. Aí, cara, foi, sabe assim, um choro interno, assim, vai dar certo. Vai dar certo, puta merda. Eu vou conseguir. Eu falei, é, mas o Nerd Player, não. O Nerd Player, ninguém vai conseguir. Eventualmente, o Nerd Player também aconteceu isso. E aí eu lembro que foi dando certo que eu comecei a lançar o vídeo. E aí, nessa época, já tinha esse lance de o estagiário estar fazendo algumas partes do Nerd Office. Uhum. E aí já tinha aquela piadinha, aí, o estagiário tá fazendo essas partes aí, não sei o que lá, pau, pau. E aí, ele fez esse programa, aí teve um programa que ele fez inteiro e ele fez a piada de abertura. Uhum. E tinha ficado muito foda. E aí a gente lançou. E aí quando veio a piada de programa, aí as comentários embaixo assim, ah, piada de abertura, aí, aí, tu sabe quando é o gaveta que mexe, olha lá. Foda, não sei o que. Eu, porra, que foda. Eu falei, mas eu... Aí eu fiquei mordidinho, né? Eu falei, não, beleza, mas a próxima piada de abertura sou eu. Aí eu fiz a próxima do programa. Aí eu fiz, né? Eu falei, né? Eu levanto a minha moral. E a galera, aí, estagiário voltou. Olha que merda. Foi que porra. Mas é maneiro, porque aí a galera começou a não distinguir a qualidade. Eu falei, porra, é isso. E aí, cara, foi o suficiente pra eu criar uma equipe gigantesca. E foi isso que possibilitou fazer o meu programa, o Gaveta Show. Eu tinha que delegar. Se eu fizesse o Jovem Nerd, tudo do Jovem Nerd, não tinha como. O Gaveta Show, ele é um sucesso da internet. Cadê meu milhão? Eu quero meu milhão de inscritos. O Gaveta Show, de todos os canais que a gente tem na Amazing Pixel, pra quem não conhece, eu trabalho na Amazing Pixel e trabalho com o canal do Gaveta. A minha empresa cuida da parte comercial do canal do Gaveta, também do Jovem Nerd e tal, por isso que a gente sabe essas coisas todas. Isso. Agora, o que eu acho impressionante do Gaveta Show é que ele é um dos nossos canais de maior engajamento. A relação entre número de assinantes e número de pessoas que assistem é altíssima, muito alta. É altíssima. Mas o que eu acho legal do Gaveta Show é que, assim, sempre que eu vou apresentar você pras marcas e tal, eu nunca falo, o Gaveta é um editor. Eu falo, o Gaveta é um comediante. É isso que eu falo. Eu falo, o Gaveta é um comediante, o Gaveta Show é um programa de comédia. Por que é, cara? Só que ele é um programa de comédia com um nível de profundidade, sabe? Ele não é... Não falando mal de outros programas de comédia, não é isso. Mas assim, a piada dele, ela tá muito na referência. Então ele é um pouco mais... Ele é tipo um Adult Swim, sabe? Que passa Cartoon Network, assim. É uma das minhas influências. É, então. Ele precisa estar muito ligado às referências que ele faz. Assim, você precisa ter visto algumas coisas pra entender o Sean Anthony, pra entender o Capitão Foda-se. Sim, sim. Cara, o Capitão Foda-se, você já viu, Rafael, o Capitão Foda-se? Não, nunca vi. Você deve ter recebido no teu WhatsApp, porque essa merda espalhou no WhatsApp do Brasil. O Capitão Foda-se, cara, é um herói e ele toca o Foda-se pra tudo, esse é o poder dele. O Capitão Foda-se, ele tem os mesmos poderes do Super-Homem, mas ele ele, na verdade, ele não se importa com nada. Foda-se. Ele tanto não se importa com nada, ele não se importa nem se... É o cara que voa em pé. É o cara que voa em pé. Aê, já vi. Ele não se importa nem de deitar pra voar, ele voa em pé, né? Exatamente, já recebi isso pelo WhatsApp, é muito bom. É isso aí. Tá vendo? Pelo WhatsApp. Ele vai dar soco, ele não dá soco, ele mata de encontrão. Ele vai e encontra o cara e mata. Pra que ele vai levantar a mão pra dar soco? Não precisa. Então, cara, mas isso é muito genial, porque você tem que fazer a pessoa entender essa referência, sabe? Aham. Cara, o cara não deita pra voar, ele voa em pé. Até você entender que, cara, por que o cara tá, tipo, se deslizando pela tela? Caralho, ele tá voando em pé, porque foda-se. Porque foda-se. Por que ele sai atravessando os prédios? Por isso, porque ele não vai parar. E a cara dele é demais. Ele tem super velocidade, ele não precisa fazer todo o drama. Ele vai lá e pega a pessoa que tá em perigo muito rápido. E acabou. Pô, não tem graça. Não precisa ter graça. Não era pra salvar? Salvei. Acabou. Foda-se. Realmente, tem essas camadas. O próprio Sean Anthony, ele é isso. O Sean Anthony é inspirado nesses caras de palco, esses especialistas de palco. Uhum. Sempre que tem um cara assim, a sua vida será diferente. Você já olhou pro futuro e pensou esse? Principalmente esses caras de pirâmide que não são pirâmides, sabe? Uhum. Os caras sempre botam aquele terno sem gravata, com aquela blusa aberta assim, e ele tem que projetar a imagem de sucesso, né? Então o cara vem, você já conquistou milhões? Eu posso fazer você conquistar milhões? E os caras são sempre especialistas, sempre um especialista. O cara é um especialista em dinheiro, o cara é especialista em marketplace, o cara é especialista em redes sociais. O cara, não é? Sempre tem. E é sempre babaca, e sempre é um cara meio americano com o nome Brian Johnson. Eu falei, ainda não tem um cara desse do YouTube. Eu falei, eu vou fazer um. Vai ser um cara desse, um especialista de palco, mas do YouTube. O nome dele vai ser Sean Anthony. Então Sean Anthony é isso. É o especialista de palco do YouTube. Eu vou fazer milhões. Eu sou o Sean Anthony. E eu sou o maior especialista do YouTube. É o americano, mas fala português. É isso, cara. Então, e aí o cara vai fazer um tutorial. Ele é tão foda que ele vai ensinar você a fazer um canal. Você quer fazer um canal? Vou fazer um tutorial de canal do YouTube. E ele ensina a fazer o canal, só que ele é um merda. Então todos os canais dele são horríveis. Assim como a maioria desses caras de palcos. É uma merda. É tudo enganação. Então, a piada toda é essa, a construção da piada toda é essa. Eu faço todo um contexto pra poder contar uma piada normalmente. É, mas você vê, é um humor extremamente profundo, cara, porque tem um personagem, esse personagem tem uma história por trás, tem uma referência, coisa assim. Isso torna o negócio um pouco menos popularesco, um pouco mais difícil de você entender, de você consumir. Mas, por outro lado, cara, gera esse engajamento que a gente fala que você tem lá, cara, da galera não parar de ver. Mas é por isso que eu produzo o Gaveta na Cara até hoje. Porque o Gaveta na Cara, ele é o meu formato popular. Uhum. Porque eles são piadinhas rápidas, curtas, muita piada física, muita piada de imagem só. Então ele tem uma boa penetração de público. Então eu acabo... O Gaveta na Cara eu faço regularmente por isso, assim. Ele é mais fácil. O quadro que eu amo fazer hoje em dia, que é o Nonsenso, ele já é mais denso. Eu já faço uma coisa dentro de uma coisa, dentro de uma coisa, dentro de uma coisa. Às vezes eu faço um contexto tão louco. Eu lembro até hoje que foi um da Alura. Cara, foi em cima da hora que eu bolei, que eu não sabia o que era. E eu só tinha aquela ideia. Esse conceito pra mim é muito bom pra começar uma ideia. Sei lá, chega um cachorro dentro de um carro e ele abre a porta. Rápido, entra no carro, não há tempo de explicar. Sabe? Eu acho isso muito engraçado. Rápido, não há tempo de explicar, entra no carro. Um cachorro falando contigo. Isso é tão bom, cara. Eu falei, eu tenho que fazer um vídeo com isso. E eu falei, porra, mas como é que eu vou fazer? E aí eu criei toda uma história de um mini gaveta. Rápido, não há tempo de explicar, eu tenho que entrar no seu ânus. E eu fiz um... Cara, isso foi tipo na véspera, assim, de lançar o vídeo. Ah, tive essa ideia! Comecei a lançar o gavetinha, eu falei, um gavetinha. O gavetinha, ele é, na verdade, uma filmagem minha deletada de um vídeo meu. E aí, graças a isso, eu tento... E ele tenta voltar pro computador. Eu boto ele no computador. E aí, isso foi a desculpa esfarrapada pra eu me colocar dentro do vídeo de outros canais. E aí, eu me coloquei no Whindersson, me coloquei no Manual do Mundo, me coloquei no Castanhari, no Jovem Nerd. E, sabe... Uhum. Pirei a parada. Pra, no final das contas, ele só queria voltar pro computador porque ele queria ver o episódio vazado do Game of Thrones. Então, assim... Eu criei uma puta de uma história partindo da ideia do cachorro no carro, sabe? Assim... Que é muito boa. Eu amo esse tipo de coisa. Eu amo fazer. O Nonsense é o meu. É Menino dos Meus Olhos. É o quadro que eu amo fazer. Então, eu tenho uma notícia pra você, cara. Só você entende o Nonsense. Mas é por isso que ele tem esse nome. Não, é que você chega pra gente e fala assim: ah, então, esse vídeo dá pra ser um Nonsense. Aham. Uhum. E eu sei que na sua cabeça... Sim. Isso faz algum sentido. Porque você organiza a maneira como você faz o seu conteúdo na sua cabeça... É. De uma certa maneira, e você fala assim, não, isso aqui vira um gaveta na cara, isso aqui vira um nonsenso. Mas quando você fala um nonsenso, eu entendo buraco negro. Ah, isso aqui foi para o buraco negro da miscelânea... E de alguma maneira o gaveta vai emergir de lá com o roteiro na mão e aí beleza, deixa ele fazer. E eu acredito, você que vê os roteiros, você tá nos bastidores, você vê os roteiros que eu faço. Muitos dos roteiros você provavelmente não entende também. Assim, você deve entender parte assim e falar assim, caralho, acho que só vendo essa merda pra entender. Não, então no começo era assim, agora eu já consigo entender exatamente o que vai rolar na tela. Ah, tá. Porque o roteiro não tem timing, né? É, exato. Então no roteiro você fala assim, e aí vai aparecer um cara em 3D, e aí o cara vai estar lá andando com a gente na rua. Aí você fala, que merda é essa? Mas aí eu sei exatamente o que vai acontecer. Eu sei exatamente a cara que vai ter esse cara de 3D, que ele vai ser todo molão. Isso. E que ele vai ter uma cara meio, meio bobão assim. Isso, o vídeo que a gente fez agora, eu falei, ah, vai ser um 3D horroroso, mas a gente vai agir como se fosse a parada mais... foda do mundo. Vai ser um 3D. A gente vai agir como se fosse um 3D super bem... Como se fosse uma pessoa. Esse daqui é o Osvaldo. O Osvaldo está aqui e a parada tá dando glitch, sabe? Assim. E a gente normalíssimo, assim. E isso, inclusive, é uma parada que acontece comigo. Tem gente que não entende a piada. Isso é comum. Teve um comentário nesse vídeo que eu lancei aí. Teve gente que falou, ih, cara, Gaveta Filme já foi melhor. Gaveta depois que emagreceu realmente. Olha como é que tá mal feita, a produção da Gaveta Filmes caiu. Pô, cara... Olha o 3D mal feito. Eles estão achando o máximo e o cara é todo tosco. Os caras não entendem a piada. É, mas a maioria das pessoas. É, a maioria das pessoas entendeu a piada e acho que isso que valeu, entendeu? Teve um que a gente fez pra Ubisoft, que foi. Era um jogo de batalha medieval. For Honor. Uhum. For Honor, né? E aí, eu não lembro como que você juntou isso, mas você fez que aquilo ali, na verdade, era um desfile de escola de samba. Fiz. Então tinha os caras batalhando, assim, com machado, se batendo e tal, e nos cantos tinha as mulheres dançando, assim, é, rodando o braço, sabe como é que era? Assim, rodando o braço, isso. Assim? Isso. Eu peguei uma filmagem de escola de samba e eu fiz um loop das passistas e botei várias passistas espalhadas. Porque eu consegui fazer o cara fazer um movimento que parecia que ele tava sambando, assim, era parecia uma dancinha. Eu falei, porra, é dança. Finalmente a explicação de por que eu perdi o jogo Samba Enredo ou Nerdcast. O cara é um experiente do desfile das escolas de samba. O cara já organizou. Ah, garoto. Organizei. Pô, e aquele que você foi no estúdio de dança? Eu fui, cara. Foi muito louco esse também. Foi muito louco. Eu pedi pros caras, ó, vai ser um mico, mas vai ser... É porque a área é o tutorial de canal de dança do Sean Anthony. Que a gente fez pro Just Dance. A gente fez pro Just Dance, exatamente. E mais uma vez era mais uma derrota. Foi um mico inacreditável, eu fiquei dançando no meio da praça. Mas foi legal que eu chamei a galera que era fã. Eu falei, galera, quem é fã, vamos filmar aqui, tal, tal, tal. Vem pra uma praça X e viu uma galera, a gente filmou. A gente dançou, pagou mico. Foi engraçado. Foi um mico inacreditável, mas foi engraçado na minha cabeça, entendeu? Agora, esses caras, esses personagens todos, eles vão ficar magros agora, né? Vai ter o Sean Anthony magro. Vai, o Sean Anthony ainda não apareceu direito magro. Eu tô com certo medo de botar, eu vou ter que fazer personagem. O Capitão Foda-se magro. O Capitão Foda-se magro. O Capitão Foda... Vou te falar, o Sean Anthony eu não tenho problema, porque o Sean Anthony também fez bariátrica, então isso é legal, sabe? Mas a bariátrica dele não deu muito certo, então ele vai ficar meio esquisito. Mas o Capitão Foda-se, esse é o único que eu fiquei... Ah... Porque o Capitão Foda... Eu gosto do Capitão Foda ser gordo. Eu gosto, porque tem mais a ver com foda-se, sabe? Eu gosto... Realmente é uma coisa assim... Ah, mas tudo bem. Eu sou esteticamente, eu fico... Ah, o diretor de arte que vive em mim tá meio... Ah, sabe? Mas não tem problema. Mas não tem problema. Ainda assim, ele vai existir. As pessoas falam muito... Não, tu tem que fazer Capitão Foda-se. E é muito foda, uma série. Eu falei, cara, mas... A ideia era meio que um vídeo só. Eu até tive uma ideia pra mais vídeos, eu vou fazer, mas ele era uma ideia meio fechadinha. Eu não sei. Não, mas eu acho que a gente tinha que fazer mais séries. Eu acho que o Gaveta Show tá só no começo. Por mais que a gente tenha esse tanto de história aí. Cara, só que a gente trabalha junto, eu e você, faz o quê? 6 anos? É, tem um tempo, passo. É. E, cara, eu acho que tá muito no começo. Eu acho que isso vai atingir um outro patamar ainda. Tem um spin-off, por exemplo, que é o Dublaralho. O Dublaralho é o primeiro programa que a gente tá fazendo. A gente não só faz pra outros canais, uhum. Mas vai ter um spin-off no canal Gaveta, vai ter o Dublaralho. Que é diferente, vai ser um Dublaralho sempre com um convidado. Em vez de eu fazer um programa de entrevistas, vai ser um programa que eu boto as pessoas pra dublarem, né? Mas o dublar... É assim que eu trato os meus convidados. Eu boto eles pra dublar improvisado. Então, o dublaralho é esse. Assim, o primeiro spin-off que vai ser solo. A gente já gravou com o Guilherme Briggs, vão ter mais aí. Vai ser muito bom, cara. Esse programa aí também promete. Mas só um adendo. A gente tava falando de setor comercial, vender o Gaveta Show pros clientes. E eu sempre tenho muito problema com isso. Você sabe disso? Não, jamais diria. É um processo incrível e sem nenhum tipo de obstáculo. É tipo comprar um sanduíche no McDonald's. Chega lá, você pede e vem em um minuto. Exato. Que normalmente o cliente ele quer aquela formatação. Cara, faz um programa temático, fala sobre uns filmes e tal e acabou. E o meu programa, assim, pro cliente entender assim, cara, então, ele é roteirizado, ele é tematizado. Você vai ter que me dar o que você quer, o teu produto, e eu vou encaixar dentro da minha loucura pra não descaracterizar o meu programa e entregar pra você um chiclete mastigado muito louco criado em cima disso. E é muito difícil vender essa ideia pra um cliente, às vezes, do cara entender que, não, cara, você tem que falar sobre meu filme. Calma. O teu filme vai estar inserido. As pessoas vão entender. Eu sei que é difícil. É, pra Alura, eu lembro da primeira vez, o primeiro vídeo da Alura, eu falava assim, cara, tem que fazer a propaganda. Eu falei, tem que estar ali. Eu falei, então, cara, a propaganda ela vai estar escrachada na cara das pessoas. E eu lembro que o Paulo ficou assim, tem certeza, cara? Porra, mas não vai ficar mais. Eu falei, não, se eu tentar esconder o jabá, é pior. As pessoas vão ver que eu tô fazendo jabá. Eu não quero esconder que eu tô fazendo jabá. Eu vou falar na cara. E eu vou brincar com isso. Eu vou falar, olha... Eu nem reparei que aqui é um jabá da Alura. E essa coisa aqui é muito legal de fazer. Tão legal esse produto, sabe? Eu falei, quando você assume, é legal que isso vira uma piada minha. E querendo ou não, você tá fazendo jabá. Entendeu? Então, e funcionou muito bem, assim. As pessoas morreram de rir, gostaram. Hoje em dia as pessoas pedem a propaganda deles e tal. Então, eu não tenho medo de jabá. Eu boto jabá, mas é difícil... É difícil misturar, o conceito do meu programa, o ruim é esse. É muito fácil você fazer um programa que você faz o comentário, faz o review do filme, alguma coisa. Agora, misturar ele no contexto é difícil. Eu sofro aqui roteirizando, mas eu gosto. É, não, mas o pessoal da Alura, eles abraçam a maior loucura. Chega na loucura, eles falam, beleza, vamos fazer, tal. Esse programa do boneco, que não há tempo de explicar, eu preciso entrar no seu ânus. Esse programa é patrocinado da Alura. Você tem noção dessa porra? Isso é um programa patrocinado. É, não. Eu mostrei isso pro Paulo e ele... Tá bom, Gaveta. Mas assim, a gente leva um tempo pra galera entender, assim, pra galera aceitar. Não, não tô dizendo que é fácil, mas existe um estigma de que as marcas jamais vão aceitar falar disso. E isso tem acontecido cada vez menos, cara. As marcas entendem bem, assim, a ideia de se auto-sacanear, sabe? Igual você mesmo. Se você pode ir no canal do Gaveta, sendo Gaveta, e auto-sacanear o Gaveta... A marca tem que entrar nesse espírito. E ela entra, cara. A maioria das marcas que a gente trabalha, elas entram. Tanto que se não entrar, não vai conseguir trabalhar comigo, né? É, tanto que a gente tem um monte aí trabalhando, né? Tem um atrás do outro aí. Tem um monte trabalhando. Mas essa zoeira toda, né, que de Gaveta Show, na verdade é porque eu sou um filho da comédia nonsense. Uhum. Eu sou um filhote de Aperto Cintos, Piloto Sumiu, Top Secret, Corra Que a Polícia Vem Aí, dos irmãos Zucker. Aham. Uhum. Eu sou filhote desses caras. É um dos filmes que eu mais ri na vida. Então, posteriormente, South Park e tudo mais. Então, eu acho que vem disso. O cara faz uma piada e não... Por que que ele fez a piada? Porque sim, porque é engraçado. Por que que a capivara tá gritando? Porque é engraçado. Acabou. Eu faço que é engraçado, sabe? Às vezes tem o contexto todo, ou no chaneto. Às vezes não. Às vezes é só porque eu acho engraçado. E eu falo assim, e por que que você vai fazer? Porque sim, eu posso fazer e eu vou fazer, sabe? E eu vou fazer uma capivara gritando. E acabou. Porra, me identifiquei muito agora com você, Gaveta. Esse é o humor que eu gosto também. É isso, cara. É, eu me amarro. É o tipo de coisa... O Gaveta na cara, ele é tudo isso. São coisas que eu acho só engraçadas. E eu vou fazendo. Outra coisa que me marcou muito na vida de humor nonsense foi Space Ghost Coast to Coast. É bom também. Que foi quando aloprou os desenhos, né, cara? Porque os desenhos eram super sérios. Aí pegaram Space Ghost, que era um desenho bizarro de sério. Sim. E botou ele fazendo um programa de entrevista e eles falavam coisas absolutamente sem sentido. Exato, cara. E no qual o inimigo dele é a banda dele, né? Isso. Era o Zorak e o Brack. E o Brack, né? É. Eu lembro que uma vez ele estava cantando uma musiquinha e ele falava assim, chegou a hora de dizer adeus ao Zorak e sua família. Tu, tu, tu, tu, tu. Cara, e eu caí no chão de rir. O problema era ver isso antes de dormir, porque eu ficava suando de rir. E dublado ainda, né? Dublado ficava mais nonsense ainda. Muito bom. Isso. Outro que eu gostava muito era o Frango Robô. Frango Robô é outro que apaixonado, é bem essa piada maluca. O Frango Robô, eu emulo o Frango Robô num outro quadro meu que é o Game TV, que você falou aí do For Honor. O For Honor, o For Honor foi um Game TV. O Game TV, dá pra ver que o Gaveta Show é dividido em quadros, né? E o Game TV, ele é exatamente isso. São pequenos sketches, são pequenas coisas. São canais de televisão, só que do mundo do videogame. Eu falo assim, se existisse uma televisão do mundo do videogame, como é que seria? Aí eu faço isso. Então, são programas reais, só que eu uso o videogame. Então, eu já fiz do Bear Grylls, só que eu usei o Far Cry Primal. Realmente aqui está muito difícil. Vou sobreviver na selva por tantos dias. Esse que eu fiz agora do Far Cry 5, que foi os vídeos idiotas mais incríveis do mundo. É. Mas só que eu sempre reparava, nunca os vídeos incríveis que passavam na televisão, nunca eram era sempre assim, os vídeos mais incríveis do mundo, volume 2. Cadê o volume 1? Eu nunca vi o volume 1. Ele já começava no 2. Então o meu já tá volume 35, já... Eu tô pirando no número já, então... Esses vídeos meus, inclusive, viralizaram fortemente. O do Witcher, eu fiz do Witcher, não sei se vocês viram. Esse daí foi pro Facebook, viralizou muito. Até tá pra 1 milhão, 2 milhões de acessos, assim. Caramba. Que era o Witcher, ele fica preso... Com o cavalo, fica preso no bug. É. Ele fica gritando. Esse vídeo é muito bom. Tem esse. E eu sempre o Guilherme Briggs, cara, eu tenho que citar o Guilherme Briggs, ele é genial, o Guilherme Briggs, eu tenho essa honra de ter o Guilherme Briggs fazendo as dublagens do meu canal, e ele faz a dublagem desse, fez do GTA também, que é um macaco que pira e sai batendo nas pessoas na cidade, é muito bom esse, cara, tem essas coisas nonsense, que eu boto a mulher, a treinadora alcançou o gorila, ela começa a se comunicar com a linguagem de sinais, e aí tá tipo ela mandando ele com o dedo no meio, mandando ele tomar no cu, sabe assim, ele parece entender a rebuscada, a linguagem de sinais, e aí mostra ela dando bug, sabe, o glitch assim, o boneco todo torto, cruzando o braço. Eu adoro essas coisas. Eu adoro essa parada que não faz sentido. Mas faz, por outro lado, sabe? É tipo, você claramente o editor tá zoando com a tua cara, sabe? E o Guilherme Briggs, cara, o Guilherme Briggs, ele também é um comediante que, por acidente, também é um dublador. Porque o cara é muito bom também de comédia. O que ele tá fazendo agora também lá no Sociedade da Virtude, cara, é muito engraçado também. Sim, muito bom. Gaveta, cara, obrigado por você vir conversar com a gente e contar a sua história, e foi do caralho, você é um cara muito engraçado. Que isso, cara, para com isso. E é legal porque as pessoas vão ter aqui um pouquinho do que é o meu dia a dia, porque a gente tem essas... E às vezes eu ligo pro Gaveta e eu fico falando, Gaveta, faz assim, ó, usa essa ideia, faz desse jeito. Ele fica, ah, não vai dar, faz assim, então tenta outra coisa. E ele, ah, tá bom, vou pensar. E ele vem com um negócio totalmente diferente do que eu falei. É porque eu sou muito artista. Eu sou assim, não adianta falar, eu tenho que cozinhar a ideia. Eu tenho que ficar, você me fala a ideia, eu falei, não, faz assim, o Guga vem muito empolgado. Eu fico com muita, muita pena de desapontar o Guga, porque o Guga, ele parece aquela criança que, sabe, vai ganhar um prêmio. Caraca, cara, eu tive uma ideia muito genial, você vai fazer aquilo. Eu falei, calma, tá bom, Guga, tá bom. Não, vou usar. Ah, mas eu já usei ideia sua, sim. Qual? Eu já usei ideia... Eu não lembro agora, mas eu já usei. Gaveta, você tem que aproveitar, cara, que ele gostou do nome da sua banda. E aí, quando ele falar assim, cara, não foi nada disso que eu pedi, você fala assim, cara, você tá vendo, não é diferente. É a ilusão do cristal. É. Cara, esse nome, que vergonha. Que merda. Enfim, teve outra... Guga, eu usei uma ideia tua, tá? Uma. Não, uma não. Eu tô aberto, mas a pessoa tem que falar pra mim e eu tenho que ficar cozinhando. Não, não, mas é legal, cara. É muito divertido, porque no meio do trabalho a gente se fala e a gente começa a viajar nessas coisas, cara. Isso é um negócio muito maneiro, assim. Isso é a parte, sabe, é um pouco o que você tava falando lá no começo, assim, de... Ah, você não vai jogar futebol? Eu vou ficar editando. E essa é um pouco a parte legal do trabalho, sabe? Eu vou ligar pra um maluco aqui, um puta comediante incrível. Eu vou ficar tendo ideia com ele. Puta, que foda, cara. É maneiro. A parte que eu mais gosto mesmo é de ficar pensando nas ideias malucas do que eu vou fazer. E tem gente que fala assim, ah, não, eu faço um vídeo e eu lanço e não vejo mais. Que... Eu não, cara. Eu sou muito gamadinho nos meus vídeos. Eu vejo, eu acho, eu morro de rir com os meus vídeos. Eu gosto. Eu sou o meu cliente, assim, tipo, assim, eu quero rir com o meu vídeo. Se eu não tô rindo, não tá bom. E eu faço, e aí, cara, quando a parada sai, eu fico rindo pra cacete, sabe? Caralho, tá muito bom. Tiveram alguns momentos que eu ri muito, assim, que quando eu fiz a piada, eu lancei, isso desde o Jovem Nerd, que eu fiz a piada, eu vi ela pronta, eu ficava rindo mil anos. E contar uma história pra você aqui, antes da gente encerrar. Logo no começo do GoaCast aqui, eu tive uma ideia com o Rafael. Era um Réveillon. A gente não ia publicar o programa na semana do Réveillon. Aí eu pensei, Rafael, que tal se eu ligar pra você por Skype, com violão, eu vou tocar do jeito mais tosco possível essas músicas de Réveillon, sabe? Ai, e tá chegando. E a gente vai emendando uma atrás da outra, mas assim, como se fosse um bêbado cantando todo errado, assim, com violão desafinado e tal. Sei, foda-se o acorde. É, e errando, assim, os acordes, sabe? E a gente fez, e a gente aí emendou umas marchinhas de carnaval, sabe? Eu falei assim, vamos gravar só isso, assim, bem toscão, e vamos publicar isso, sem dar nem explicação nenhuma. A gente só publica isso. Aí o Rafael, caralho, que foda, vai ficar muito engraçado. Aí a gente fez, eu fiz um escritório ainda, passava umas pessoas assim, caralho, o que esse cara tá fazendo? E era de madrugada, assim, tipo 11 horas, aí vinha a pessoa limpar, assim, caralho, cara, o cara tá tocando violão 11 horas da noite. Que merda. E gritando. Você tem que ver eu gravando na rua. Aí quando eu fui ouvir, quando a gente foi ouvir, eu falei assim, caralho, Rafael, ninguém vai entender que é uma piada, as pessoas vão achar que a gente tava tentando tocar isso a sério, assim, igual você falou, sabe, do 3D. Sim. E vai ser uma merda, vai pegar malzão, porque a gente não vai ter explicado nada, vamos só não publicar isso. E aí vamos não publicar. É melhor não soltar a piada do que soltar uma piada e ninguém entender. Ah, cara, então, isso que eu tava te falando, quando eu acho engraçado, não é que eu tô achando assim, ah, todo mundo vai achar engraçado. Não é que eu acho que todo mundo vai achar engraçado. Eu tenho que achar engraçado. Foda-se todo mundo, entendeu? É tipo, eu achei engraçado, tá bom pra mim. Então eu vou lançar. Mesmo que ninguém ache engraçado, eu achei engraçado, então eu vou lançar. Teve um programa que eu lancei que teve muita polêmica, que eu achei muito engraçado e nem todo mundo achou. Eu fiz uma entrevista com o Cid. Mas aí o que acontece? Eu inventei um programa de entrevista, ele chama Papo Estranho. O que acontece? Eu faço uma entrevista com a pessoa normal. Que ótimo nome. Papo Estranho. Eu faço uma entrevista normal com a pessoa. Depois eu pego e troco todas as respostas. E eu edito as respostas dela. É tudo errado. A pessoa, cara, você odeia o fulano de tal? Eu odeio ele, sabe? Assim, tipo, eu remonto a resposta do cara. Então eu fiz o Cid um maníaco sexual na parada. A parada só não foi melhor porque o Cid, ele já é maluco por natureza. Então a entrevista dele, normal, já era pirada do caralho, assim, era muito louca. Então ficou, era, então assim, eu lançava a entrevista zoada e depois eu lanço a entrevista certa. Mas assim, muita gente não entendeu a piada ou entendeu e não gostou, sabe? Entendeu? Muita gente, teve uma taxa de dislike pro meu padrão até alta. Ele foi muito visto, a taxa de like foi muito mais alta, mas esse daí gerou uma certa revolta. Mas eu gostei, eu lancei porque pra mim tá engraçado. E eu vou continuar, eu vou fazer ainda de novo, eventualmente vou fazer uma entrevista dessa. Eu queria pegar uma pessoa muito séria. Isso daí vai ficar engraçado com uma pessoa muito séria. É, aí é que vai ser bom. Eu tenho que entrevistar alguém bem sério e acabar com a pessoa na entrevista. Cara, obrigado por você ter participado. Foi legal pra caramba. Foi engraçado demais. E você é um cara muito engraçado, cara. É muito legal trabalhar com você. Obrigado, cara. Para, eu fico sem graça quando tu fala assim. Eu não sou engraçado, cara. Eu emagreci, eu perdi a graça. Esqueci. É, vamos discutir imposto de renda, que é melhor. É, exato. Exato. Valeu, Gaveta. Tchau, Rafael. Adeus. Falou. Abraço. Valeu, gente. Este podcast foi editado por Caio Corraini.